Este filme é baseado em uma história real. Nova York, 1970. O que é que foi? O quê? Jimmy. O que é que foi isso, Jimmy? O que é que tá batendo? Ah, que droga. É só um pneu. Pneu furado. Pneu? Vamos ter que ver. O quê? Vamos parar pra ver essa porcaria. Vivo, seu bosta, morre, seu filho da mãe, morre, morre, morre. Desde que me conheço por gente, eu sempre quis ser um gangster. Os Bons Companheiros. Versão brasileira. Herbert Richards. And though my pocket may be empty, I'd be a millionaire. My clothes may still be torn and tattered. Para mim, ser um gangster era melhor do que ser presidente dos Estados Unidos. Leste de Nova York, Brooklyn, 1955. Mesmo antes de eu perambular pelo ponto de táxi para arranjar um emprego, eu sabia que queria fazer parte daquilo. Eu sabia que lá é que era o meu lugar. Para mim, era ser alguém numa vizinhança onde ninguém era ninguém. Eles não eram como os outros. Eles faziam o que queriam, paravam em fila dupla na frente de um hidrante, ninguém nunca os multou. No verão, quando jogavam cartas a noite inteira, ninguém chamava a polícia. Beleza, que bom te ver, Frankie. Whose golden dreams will not come true. Dr. Dave, como é que vai? Sim, Benedica. Teddy Cecil. My fate is up to you. Teddy cuidava do ponto de táxi e a Bela Vista Pizzaria e mais alguns outros negócios do irmão dele, Paul, que era o chefe de todo mundo na vizinhança. Paul podia se mexer devagar. Mas fazia isso porque Paul não tinha que se mexer por causa de ninguém. A culpa foi tua. Você começou. Eu comecei, mas a culpa foi dele. Aqui, ó. A princípio, os meus pais adoraram que eu tivesse arranjado um emprego do outro lado da rua. Meu pai, que era irlandês, começou a trabalhar com 11 anos e gostou quando eu arranjei emprego. Ele sempre dizia que os garotos americanos não faziam nada. Tomo, tchau, mano. Tchau, mano. Tchau, pai. Ah, olha o almoço. Tchau, Harry. Como é que se fala? Tchau. Harry, cuidado ao atravessar a rua. Cuidado. E minha mãe ficou feliz quando soube que Cícero era da mesma parte da Sicília que ela. Para minha mãe, essa era a resposta às preces dela. Eu era o garoto mais sortudo do mundo. Eu podia ir a qualquer lugar, eu podia fazer qualquer coisa. Eu conhecia todo mundo e todo mundo me conhecia. Os gangsters iam chegar, o Tad me daria as chaves e eu ia estacionar os Cadillacs. E eu estava lá, um garoto que mal podia ver através dos volantes e estava estacionando o Cadillacs. Mas não demorou muito para os meus pais mudarem de ideia sobre o meu emprego no ponto de táxi. Esse é muito melhor, hein? Esse é para o seu pai e para sua mãe. Dá para eles. Para eles, o ponto de táxi deveria ser meio expediente, mas para mim era com certeza integral. Era tudo o que eu queria. Sabe, as pessoas como meu pai nunca entenderiam, mas eu fazia parte de alguma coisa. Eu era parte daquilo, eu era tratado como adulto. Harry, diga a ele que é 519, um número ruim. Todo dia eu aprendi uma coisa nova. Um dólar aqui, um dólar ali. Eu estava vivendo uma fantasia. Teve um dia bom na escola hoje? E meu pai estava sempre zangado. Aprendeu muita coisa lá? Estava zangado por não ter dinheiro. Estava zangado porque meu irmão Michael estava numa cadeira de rodas. Estava zangado porque éramos sete morando numa casa tão pequena. Hã? Eu fiz uma pergunta. É uma carta da escola. Aqui diz que você não vai lá há meses. Há meses! Não! Não! Não! Espera! Não! Não! Não! Não! Toma! Não! Mas depois de um tempo ele ficou mais zangado ainda porque eu só ficava no ponto de táxi. Ele sabia o que acontecia naquele ponto de táxi. E de vez em quando eu levava uma surra. Mas aí eu já não ligava. No meu ponto de vista, todo mundo leva uma surra algum dia. Não! Não posso mais fazer entregas. Como assim não pode mais fazer entregas? Você vai estragar tudo. O meu pai disse que vai me matar. Olha! Vem comigo. É aquele ali? Não. É aquele ali? Não. Meu Deus. E aquele cara? Pega aí. Dá licença. Sim? Escuta. Vem cá, seu merda. Entra, entra aí. Conhece esse garoto? Sim, sim. Sabe onde ele mora? Sim. Você entrega as cartas lá? Responde. Entrego. De agora em diante, qualquer carta da escola do garoto vem direto pra cá. Você entendeu? Tá. Se outra carta da escola chegar à casa do garoto, sua cabeça vai pro forno, está entendendo? E foi assim. Nenhuma carta dos monitores, nenhuma carta da escola. Na verdade, nenhuma carta de mais ninguém. Finalmente, depois de duas semanas, minha mãe teve que ir até o correio reclamar. Como é que eu podia ir à escola depois disso e jurar obediência à bandeira e ouvir as bobagens do governo? Polly odiava telefones. Ele não teria um em casa. O Mike ligou, quer que eu ligue para ele? Por isso, as ligações dele vinham através de recados. E aí a gente tinha que ligar de volta para as pessoas de um telefone público. Tem uma moeda? Tenho. Põe no telefone para mim. Mas não vai molhar os pés. Tinha uns caras que ficavam o dia inteiro só cuidando das ligações do Polly. Para uma pessoa que andava o dia inteiro, o Polly não falava com muitas pessoas. Se havia um problema no sindicato, uma reclamação na loteria, só os graúdos se encontravam com o Polly para discutir o problema. Era tudo cara a cara. O Polly odiava reuniões. Ele não queria ninguém ouvindo o que ele dizia e não queria ninguém ouvindo o que diziam para ele. Muitas pessoas dependiam do Polly e ele tinha uma parte em tudo o que ganhava. Era um tributo como na Sicília, só que faziam isso na América. E o que recebiam do Polly era a proteção dos caras que queriam pegar eles. E era assim que funcionava. Era isso que o FBI não entendia. O que o Polly e a organização faziam era oferecer proteção para as pessoas que não iam à polícia. Só isso. Era só isso. Eles eram como o departamento de polícia dos gangsters. As pessoas olhavam para mim de um jeito diferente e sabiam que eu estava com alguém. Eu não tinha mais que esperar pelo pão fresco na fila da padaria nas manhãs de domingo. E o dono sabia com quem eu estava e ele vinha por fora do balcão, não interessava quantas pessoas estavam esperando, e me atendia primeiro. Nossos vizinhos não estacionavam mais na frente da nossa casa, mesmo que não tivéssemos carro. Com 13 anos, eu ganhava mais dinheiro do que a maioria dos adultos da nossa vizinhança. Eu tinha mais dinheiro do que podia gastar, eu tinha tudo. Um dia, um dos meninos da vizinhança carregou a sacola de compras para minha mãe até nossa casa. Sabe por quê? Isso era respeito. Oi, mãe, o que você acha? Olha os sapatos, não são lindos? Você parece um gangster. Socorro! Eu fui maior! O que você vai fazer, Harry? Aquela foi a primeira vez que vi alguém baleado. Ele não pode entrar aqui. Não se preocupe. O que você vai fazer, Harry? Eu lembro de ter sentido pena do homem, mas eu também lembro ter sentido que talvez o Tandy tivesse razão. Eu sabia que o Polly não ia querer ninguém morrendo no prédio. Harry, você é um idiota. Olha aí, até sujou o avental com esse idiota. Eu não sei o que há com você. Você tem que aprender a ser mais durão. Ô, rapaz, você não tem carro? Era uma época gloriosa. E os gangsters estavam em todos os lugares. Claro, isso foi antes do Appalachian e do Crazy Joe decidirem ser os chefes e começar uma guerra. Foi quando eu conheci o mundo. Foi quando eu conheci Jimmy Conway. Ele não devia ter mais do que 28 ou 29 anos na época, mas já era uma lenda. Ele entrava e todo mundo que trabalhava lá se agitava. Ele deu 100 dólares ao porteiro só por abrir a porta. Ele botava notas de 100 nos bolsos dos que davam as cartas e dos caras que operavam os jogos. O bartender ganhou 100 só por trazer as pedras de gelo. Vai uma bebida? Vai sim, eu quero a bebida de sempre, tá? Vamos lá, apostando, anda. Quanto é que vai? Jimmy, aposta, eu quero que você conheça esse garoto aqui, o Harry. Obrigado. Tá, então me serve. O Jimmy era um dos caras mais temidos da cidade. Foi preso pela primeira vez com 11 anos e já matava para os chefões quando tinha 16. As mortes não incomodavam o Jimmy. Eram negócios. Mas o que o Jimmy realmente adorava fazer, o que ele adorava mesmo era roubar. Ele gostava mesmo disso. O Jimmy era o tipo do cara que torcia pelos bandidos nos filmes. Me dá a carteira. Você pode saber quem somos, mas sabemos quem você é, entendeu? Ele era um dos maiores assaltantes de bebidas, cigarros, lâminas de barbear, camarões e lagostas. Camarões e lagostas eram os melhores, eram vendidos bem rápido. E a maioria dos crimes era sem violência. Eles entregavam sem problema. Eles chamavam o Jimmy de Jimmy o Cavalheiro. Os motoristas o adoravam. Eles o avisavam sobre as mercadorias. E, é claro, todo mundo levava uma parte. Obrigada, Jimmy. Eu pego o resto mais tarde. Tá bom. Harry, vem cá. Esse é o Tommy. Oi. Como é que vai, Harry? Vão trabalhar juntos. Tá. Isso. Que ótimo. Pra mim tá bom. Isso. Oi, Jimmy. Conseguiu coisa boa? E quando os policiais juntaram um exército pra parar o Jimmy, o que é que ele fez? Como é que vão? É, deixa aí do lado. Tudo certo? Colocou os policiais como sócios. Me dá um desse aqui. Toma aqui. Qual vai querer? Quero dois do outro. Dois do outro. Está aqui, Harry. Obrigado. Está aqui. Obrigado. Qual vai querer? Me dá um desse aqui. Espera aí, o que está fazendo? Está tudo bem. Por quê? Tem permissão da sua mãe? Quantos pacotes vai querer? O quê? Onde conseguiu esse cigarro? Está tudo bem. Leva ele. Não. Tá bom. Não tá bom, não. Leva ele. Espera aí, vocês não compreendem. Não, você não compreende. A loja fechou. Peraí. Assim não dá. O Harry foi em cana. Dá as cartas pra cá. Lá na fábrica por vender cigarros. Henry Hill. O povo do estado de Nova York versus Henry Hill. Processo número 70416202. Sim, senhor, sou eu. Henry, venha pra cá. Sente-se. Prossiga, doutor. Oi, Jimmy. Meus parabéns. Seu presente de formatura. Presente por quê? Eu fui preso. Todo mundo vai preso, mas agiu certo. Não contou nada e não conseguiram nada. Pensei que ia se zangar. Não, não. Eu não estou zangado. Estou orgulhoso. Aguentou sua primeira prisão como um homem. E aprendeu as duas maiores coisas na vida. O quê? Olha pra mim. Nunca dedurar os amigos. E sempre ficar de boca fechada. É eles, eles! Perdeu a virgindade, hein? Não chora, não. Não chora, não, que agora você é um homenzinho. Não chora, não chora. Sometimes I wonder why I spend. Aeroporto Idlewild, 1963. Enquanto eu crescia, havia 30 bilhões por ano em cargas passando pelo aeroporto Idlewild e, acredite, tentamos roubar cada uma das cargas. Então, nós crescemos próximos ao aeroporto. Era o domínio do pólen. E tínhamos amigos e parentes que trabalhavam no aeroporto e que nos davam dicas sobre o que estava entrando e saindo. Se algum dos caminhoneiros ou empresas aéreas criassem problema, o pólen mandava o pessoal do sindicato ameaçá-los com uma greve. Era lindo. Isso dava mais dinheiro do que a loteria e o Jimmy estava à frente do negócio. Sempre que precisávamos de dinheiro, roubávamos o aeroporto. E para nós era melhor do que um banco. Obrigado. Batata frita? Ô, Jimmy, sai com as fritas. Vou querer café? É, aqui tem telefone. Vai, fala, tem telefone. Dois negros roubaram meu caminhão, rapaz. Dá pra acreditar? Brincadeira. Era o Jimmy, o Tommy e eu. E tinha o Anthony Stabile. Ah, como vai? Frank Carbone. Tudo bem com você? E tinha o irmão do Mo Black, o Andy Gordon. E como vai? E o pessoal dele, Frank, o italiano. Fred sem nariz. E tinha o Pete Matador, que era irmão do Sally Bola. Falando nisso, eu pedi um negócio pra você. Tinha o Nick Olhos. Oi, como é que vai? E o Mike Franchese. É, eu sei quem é, eu fui falar com ele. E o Jimmy duas vezes, que tinha esse apelido porque falava tudo duas vezes. Vou buscar o jornal, buscar o jornal. Anda, Vini, anda. Nós vamos estar fora de forma quando o negócio funcionar. Vamos lá, levanta, levanta. Levanta aí, levanta. Já pegou? Isso, olha, cuidado com a parede. Vai, vai, vai. Cuidado, cuidado. Tudo bem, está saindo, Vini. Temos casacos. Como casacos? Casacos? Harry, eu quero ternos, não são casacos. Os ternos vêm na quinta. Eu sei, mas estamos no meio do verão. O que é que eu vou fazer com um casaco de pele? Ah, não quer as peles? Então eu levo as peles. Não, não, não, não, não. Não leva, não. Sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou pendurá-las. Pendura. Pendurá-las no freezer, com as carnes. Para nós, viver de outra maneira era loucura. Para nós, aquelas pessoas boazinhas que trabalhavam pelo contra-cheque, pegavam o metrô todo dia e se preocupavam com contas, estavam mortas. Eram otários, não tinham coragem. Se queríamos uma coisa, pegava. E se alguém reclamasse duas vezes, apanhava tanto que, pode acreditar, nunca mais reclamava de novo. Isso era tudo normal e a gente nem pensava mais nisso. Eu não gosto disso. E o que é que vai ser? Frank, o que é que vai ser? O que é que o 520 tem a ver com 469? Eu não acredito nisso. 520 não dá nem pra sair. Mas foi o que aconteceu. O que é que isso tem a ver com alguma coisa? Eu jogo nesse número há três anos. Quando é que vai dar? Então, galinha morta, está tudo. Não se preocupe com os alarmes. Eu tenho que arranjar um jeito de ter a chave. Tudo bem, eu vou chamar o Jimmy. Não, não, eu cuido disso. Bom dia. Fred, conta, conta o que você me falou. Bom demais para ser real. Vai chegar coisa grande da França. Quer dizer, uns sacos enormes de dinheiro chegando, tá bom? De turistas e americanos a serviço que trocam dólar por franco e mandam para cá. Olha, devagar, é uma beleza. Espere devagar, só, devagar. Espere só até ouvir. É totalmente seguro, tá bem? O único problema é conseguir a chave, mas eu já pensei em uma coisa. Você conhece o Frente, me conhece. Ele não é da máfia, vai ser moleza, vai ser ótimo. Vai ser moleza. E se estou certo, deve ter meio milhão, tudo em dinheiro. Ótimo. É, ele disse que o melhor momento é no fim de semana, então talvez temos no sábado. O feriado judeu na segunda. E não vão descobrir antes da terça. Beleza. E a segurança? Segurança? É ele. Está olhando para ela. É uma piada. Eu fico de meia-noite às oito. Ele vai entrar como se estivesse pegando a bagagem perdida. É uma beleza. Não vai ter problema nenhum. É? Tudo certo. Ah, isso não é nada. O gozado foi o roubo do banco em Secaux. Imagine, eu estava me deitando na grama, ele chegou e disse, o que você está fazendo? Eu disse, descansando. Descansando aqui? Naquela praia, no parque? Eu disse, descansando, descansando, rapaz. Descansando. Então eles começaram a me fazer tudo que é tipo de pergunta. Ele disse, então, vai nos contar o que, Durão? Eu disse, o de sempre, zero, nada. Por que contar para você? Que se dane. Não, que se aí dane. Ele disse, você vai me dizer alguma coisa, Durão? Eu disse, tudo bem, vou dizer alguma coisa. Vai encher o saco da mãe. Bem. Você leu o jornal ontem, minha cabeça ficou cheia. É, aí eu dei uma volta, sabe? E quem aparece na minha frente de novo, o idiota, dizendo, o que você vai me contar agora, Durão? Aí eu disse pra ele, é o seguinte, eu vou... Ming, O que é que você está fazendo aqui? Eu não mandei você encher sua mãe? Eu pensei que ele fosse te rasgar. Pum, pim, pum, filho da mãe. Eu queria ser alto uma vez na vida. Ah, você é engraçado. Engraçado. Muito engraçado. Eu sou engraçado? É engraçado. É, você conta histórias engraçadas. Como assim? O jeito que eu falo? O quê? É engraçado. É engraçado como você conta as histórias, é isso. Engraçado como? Qual é a graça? Tommy, você entendeu tudo errado. Oh, Anthony. Ele é adulto, ele sabe o que diz. O que é que você disse? Engraçado como? É engraçado. Peraí, deixa eu entender isso, é melhor. Talvez seja até eu, talvez eu tenha bebido um pouco. Mas engraçado como? Como um palhaço? Você se divertiu? Faço você rir? Eu estou aqui para te fazer rir? O que é engraçado? Engraçado como? Me conta. Ué, como você fala, sabe? Não sei, não. Você disse. Como vou saber disso que eu sou engraçado? Sou engraçado como? O que é que tem de engraçado em mim? Conta, conta para mim, vai. Conta para mim. Para com essa brincadeira, Tommy. Para com isso. Filho da mãe, quase peguei ele. Quase peguei ele. Seu burro, seu grande idiota. Ele tremeu. Ah, sabe, às vezes eu fico pensando, Henry, você pode vacilar se for preso. Mas o que que há com você? Ele chega e eu já achei que ia ser preso. Ele fica no meu pescoço que nem abutre, que nem papagaio de pirata. O que que há, hein? É que o garçom está preocupado. Ele não queria vir aqui só para lhe dar a conta. Ele quer saber se você vai pagar isto aqui. Tá, não tem problema. Manda ele botar na minha conta. Tem uma outra coisa que eu queria falar com você, porque não é só isto. Tem aqueles outros 7 mil. E 7 mil dólares não é pouca coisa. Eu não queria estragar nada. Mas... Ah, ele não queria estragar nada. Ainda bem que você não quis estragar nada. Só me envergonhou na frente dos meus amigos e me chamou de caloteiro, sabe? Sem ofensa. Sabe... Você é muito baixo, Sony. Você sabe o dinheiro que a gente gasta. Não fique assim, por favor. Ele não quer que eu fique assim. O que você está dizendo? Dá para acreditar? Vocês acham graça, é? Ué, o que você está olhando? Nada, eu só estava... Seu idiota! Não quer me trazer a conta, não? É trazer a conta. Dá para acreditar nisso, rapaz. Olha só. Ah, que idiota. Você teve sorte de estar fora dessa. Olha, você é engraçado. Ah, é? Fala, fala de novo, fala. Você sabe da maior, ele me convidou para batizar o filho dele. É para rir mesmo, por 7 mil eu acabei com ele. Você é muito engraçado. Engraçado. Já chega. Mas eu estou preocupado. Eu estou ouvindo um monte de coisas ruins. Ele está me tratando como se eu fosse o Mariquinhas. Eu fico sempre fugindo. Eu tenho que ficar fugindo, correndo desse cara, ora. Não está certo, né, Polly? Eu não posso vir por aqui, não posso ir por ali. Acha que é o único? Eu já falei com eles muitas vezes. Eles não ouvem. Se falar com ele, ele vai parar. Eu vou acabar sendo declarado morto em combate. E vão me achar na mala de um carro no meio da floresta. Você conhece o Tommy há muito tempo. Eu sei que conhece. Esse cara é um grande criminoso. Quando eu saio de casa de manhã, antes de entrar no carro, eu olho para os dois lados. Isso não é modo de viver. Você sabe que eu não pulo a cerca. Eu estarei sempre ao seu lado. Me diz o que eu tenho que fazer. Seja lá o que for, eu vou fazer. Mas o que é que eu posso fazer? Se eu pudesse fazer alguma coisa, eu faria, não é? Você me conhece. Eu gostaria de ajudar. Sonny, conta o que conversamos. Acha que é legal? Acho. Conta. O quê? Polly, olha, eu... Talvez pudesse ser seu sócio. Ter uma parte do negócio seria muito bom. Do que está falando? Quer dizer, do restaurante? É, quer dizer, é um lugar de classe. Olha só, você já esteve aqui 1 milhão de vezes. Já sabe como é. Quer dizer, o Tommy pegando o controle do restaurante é como botar um chapéu num porco. Quer dizer, eu não quero desrespeitá-lo, Harry, mas é assim que é a coisa. Eu sei que é seu amigo. Eu estou lhe pedindo. O que posso dizer? Mas o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? O que é que ele quer de mim? Eu não conheço nada sobre restaurantes. Nada. Eu só sei me sentar e pedir comida. Não sei nada de restaurante. Você vai aprender rápido. É só um lugar para ficar. O chefe é ótimo. Você conhece. Os shows são muito bons. Tem um monte de vagabundas lá o tempo todo. Eu gostaria de te ajudar, mas o que é que eu posso fazer? O Tommy é um garoto mau. Ele nasceu mau. O que é que eu faço? Atiro nele. É, isso não seria uma má ideia. É. Ah, desculpe por dizer isso. A intenção não era essa, mas ele está me assustando. Eu preciso de ajuda, por favor. Me ajude. Entende alguma coisa do ramo de restaurantes? Ele entende tudo sobre isso. Quer dizer, ele está lá 24 horas por dia. Daqui a pouco ele vira móveis e utensílios, de tanto que ele vai lá. Ele mora lá. Quer que eu seja sócio. É. É o que quer. Quer que eu seja sócio. É, mas do que você acha que eu estou falando? Polly, por favor, vamos lá. Eu não acho isso bom. Não. Você não entendeu. O lugar é muito tudo bom. Tudo bem, toque o negócio. Talvez eu possa ajudá-lo, está bem? Deus te abençoe, Polly. Eu agradeço muito. Deus te abençoe. Você sempre foi um cara legal comigo. Ah. Agora o cara tinha o Polly como sócio. Qualquer problema, ele ia ao Polly. Problema com a conta, ele ia ao Polly. Problema com a polícia, entregas, o Tommy, ele podia falar com o Polly. Mas agora ele tinha que pagar ao Polly toda semana, sem falta. O negócio vai mal? Dane-se, paga. Pegou fogo? Dane-se, paga. A casa foi atingida por um raio. Dane-se, paga. E também o Polly podia fazer qualquer coisa, principalmente incluir contas no crédito do restaurante. E por que não? Ninguém ia pagar mesmo. E logo que as mercadorias eram entregues pela porta da frente, a gente levava para os fundos e vendia com desconto. A gente pegava uma caixa de bebidas de 200 dólares e vendia por 100. Assim, né? Não tinha importância, tudo era lucro. E aí, finalmente, quando não sobrou mais nada, quando a gente não podia mais pedir dinheiro no banco, nem comprar outra caixa de bebida, a gente incendiava o lugar. A gente acendia um fósforo. Tem alguma coisa? Parece que você está decorando uma árvore de Natal, imbecil. Não sabe o que está fazendo. Ela é de Five Towns. O quê? Quem? Como? A judia da Anne. Eu te contei lá dentro. Eu estava querendo sair com ela há um mês. Só que ela não quer sair comigo sozinha. Não. Não o quê? Não. Não o quê, Ren? Quem te pediu alguma coisa? Ah. Eu não te pedi nada. Pelo menos escuta o que, tá eu vou bom, dizer. Tá bom, o quê? Tá bem, escuta. Ela não quer sair sozinha com o italiano. Prevenção contra italianos. Dá pra acreditar? Nos dias de hoje, onde é que esse mundo vai parar? Eu não acredito. Prevenção, uma judia. Prevenção contra italiano. Bom, mas ela não vai sair sozinha comigo. A menos que uma amiga vá, e aí você podia ir comigo e ficava com a amiga. Viu? Eu sabia, sabia, você, sabia, sabia. Você sabia o quê? Viu o quê? O que tem de mais nisso? Quando? Amanhã quando? À noite. Amanhã não dá, vou sair com o Tandy. Pode sair com o Tandy, pode chegar cedo. Tome, Tome, por que você sempre faz isso comigo? Não vem com essa, não. O que foi que eu te pedi demais? Eu tô te pedindo um favor, eu te faço um monte de favores, não faço? Eu estou tentando sair com a garota, você não quer me ajudar? Eu não entendo você, não. Por quê? Porque ela é uma beleza, rapaz. A família dela mora em Five Towns. Esses judeus têm muito dinheiro. Eu acho que a família dela é dona do quarteirão. É capaz de você dar até o golpe de baú, seu filho da droga! Vida. Você e essa sua boca enorme falando dessa sua judia. Eu não aguento você reclamar. Eu tinha uma reunião com o Tandy às 11 horas e estava lá pajeando o Tommy. Então, querida, comeu direitinho? Estava delicioso. Eu estou controlando meu peso. Deixa que eu controlo, eu sou ótimo. Eu queria ir embora. Eu estava pedindo a sobremesa e eles ainda comiam. Enquanto tomavam café, eu estava pedindo a conta. Eu tinha negócios para cuidar. Toma um café, vai acordar você. Joe, traz a conta. Oh, o que você está fazendo? O que é isso? Eu tenho que ir. Ir aonde? Chegamos agora. Tem que resolver aquele negócio. Ah, eu esqueci. Tá, vamos sair juntos. Espera aí um pouquinho, senão a gente vai sair que nem um bando de bobo cambaleando por aí. Eu não aguentava ele. Eu achei ele bem nojento. Estava muito inquieto. Por favor, se não se importa. Isso é irritante. É Anisette. Bom, né? Talvez preferisse um coquetel exótico, mas ia ficar gozado na mesa. Vamos? Acabamos de chegar. Relaxa, calma. Antes mesmo da hora de ir para casa, ele estava me empurrando para o carro e me puxando para fora. Foi ridículo. Mas Diane e Tommy nos fizeram prometer sair com eles de novo na sexta-feira. E nós concordamos. É claro que quando chegou sexta-feira, a Henry me deu um bolo. Eu tô chateado. Eu não sei onde ele está. E ele gostou de você. Ele falou tá nela bom. O tempo todo. Nós éramos um trio, ao invés de dois casais naquela noite. Tomara que não seja nada sério. Estou ficando preocupado. Mas eu fiz o Tommy me levar até ele. Você teve muito peito mesmo para poder me dar um bolo. agora. Ninguém faz isso comigo. Quem que você acha que é, hein? Frank Vale ou algum outro grande astro? Calma, calma. Eu esqueci. Achei que era na semana que vem. Calma. Era na sexta. Era nesta sexta. Você concordou, seu mentiroso? O que é isso? O que é isso? A gente pode conversar. Vamos conversar. Conversar? Falar com você depois do que você me fez, pode esquecer. Eu não vou conversar com você sobre coisa alguma. Não, espera um pouco. Eu achei que você ia me dar um bolo. Parecia chateada. Você não disse nada. O que esperava? Deixa eu me desculpar. Eu vou pensar no assunto. Vai pensar? Eu lembro que ela gritava na rua e gritava alto, mas ela estava linda. Vou pensar no assunto, mas isso vai te custar caro, Rio. Vou me desculpar. Vai te custar caro. Ela tinha olhos grandes como a Elizabeth Taylor. Pelo menos foi o que eu achei. Oi, Henry. Pronto? Estou. Vamos? Não, espera um pouco. O quê? Rápido, tem que cobrir essa cruz. Se a minha mãe vir a cruz, ela vai pensar que eu... Karen? Mãe, quero que conheça o meu amigo Henry Hill. Como é que vai? Minha filha disse que você é meio judeu. A metade boa. Muito obrigado, senhor. E nada, a gente se vê. O que está fazendo? Vai deixar o carro? Ah, ele olha para mim. É mais fácil do que deixá-lo na garagem e depois ficar esperando. É bem mais rápido assim. Sabe como é? Hein? Eu gosto sempre de entrar por aqui do que ficar esperando na fila. É mais fácil. Oi, como é que vai? Bem. Olha aqui, pra você. Obrigado. Oi, Dino. Como vai? Oi, Henry. Como é que tá? Bem. Oi. Senhor Hill? Sempre que eu venho aqui, vocês estão aqui também. Vocês não trabalham? Não tem vergonha? Olha, eu já falei que não é desse jeito. Você não aprende nunca. Ah, eu estou aprendendo, por favor. Você aprendeu? Ah, que isso, não é assim. Calma, pessoal, calma. Oi, tudo bem? Como vai? Eu não sei como é que eles conseguem se entender nessa bagunça. Oi, como vai? Desculpe, sua mesa estará pronta em um minuto. Com licença. Harry. Harry, prazer em ver. O prazer é meu. Ah, como vai? Anthony, bem na frente. Ah, muito obrigado. E precisando de alguma coisa, é só chamar. Tá bem, obrigado. Como não podemos ter uma mesa? Eu sei que está guardando uma. Já vou arranjar. Tome outro. Ah, assim tá bem. Muito obrigado. Obrigado. Está ótimo, obrigado. Tudo bem. Oi, como vai? Prazer em revê-lo. Tudo bem? Prazer é meu. Henry, como vai? Como é que vai? Tudo bem? Oi. Você deu 20 dólares a cada um. Tudo bem. Henry, é do senhor Tony, que está logo ali. Tony. Saúde. Obrigado, Tony. Saúde. Muito obrigado. Saúde. Saúde. Saúde. O que você faz? O quê? O que você faz? Construção. Não é isso que suas mãos mostram. Ah, eu sou do sindicato. E agora, senhoras e senhores, o Copacabana tem o orgulho de apresentar o rei do humor, Henry Youngman. É muito bom estar aqui. Peguem a minha mulher, por favor. Eu levo a minha mulher para todo canto, mas ela volta. Eu disse, aonde você quer ir no seu aniversário? Ela disse, quero ir a um lugar onde nunca estive. Eu disse, tente a cozinha. Dr. Wells está aqui, um médico maravilhoso. Deu 6 meses de vida a um cara. Ele não pagou a conta, ele deu mais 6 meses. Eu adoro você. Área restrita. A Air France rendeu bem. Saímos com 420 mil dólares sem usar uma arma. E fizemos tudo certinho. demos ao Polly a parte dele. 40, 45, 50, 55, 60 mil. Vai ser um belo verão. Estou orgulhoso de você. Isso é muito dinheiro para um garoto como você, não é? Se perguntarem onde conseguiu, diga que foi em Las Vegas, jogando dados. Uh-huh. Hã? Está bem? Tá. Hã? A conta, senhor. Não, não, não. Você tem que assinar a nota. Dou gorjeta? Obrigado. Oi, Karen. Oi. Tudo bem? Tudo bem, Bruce. E você? Tudo certo. Harry, esse é o Bruce. Bruce, esse é o Harry. Como vai? Prazer em conhecê-lo. A gente se vê. Conhece ele? Conheço. Ele mora lá na rua. Roses are red, my love. Violets are blue. Sugar is sweet, my love, but not as sweet as you. We dated through high school. Uma noite, Bob Vinton nos mandou champanhe. Não havia nada como aquilo. Eu não achava que havia alguma coisa estranha em nada daquilo. Sabe como é? Um garoto de 21 anos com tantas ligações. Ele era um cara excitante. Era muito legal. E me apresentou a todo mundo. Todo mundo queria ser agradável com ele. E ele sabia como lidar com isso. Compre perucas que saem na hora errada. As perucas do Maury não saem, mesmo debaixo d'água. E lembrem-se, as perucas do Maury são garantidas contra furacões. Então esqueçam o dinheiro. Temos perucas do Maury de todos os preços. Ligue para mim agora! E tem uma adaptação personalizada. Não compre perucas que saem na hora errada. Ligue para Maury's Perucas. Você vai... Anda logo, Maury. Anda. O Jimmy está esperando. Já está atrasado. Anda. Harry, você é um bom garoto. Eu sou bom com você. Você é bom comigo. Mas tem uma coisa exagerada aqui. O Jimmy está sendo inescrupuloso comigo. Dê a ele 8-5 nos clipes. Olha, olha. Eu nunca tive que pagar as altas taxas que ele quer. Eu sou alguém especial? Ou eu sou algum idiota? Maury, você conhece o Jimmy. Você está devendo dinheiro para ele. Então paga. Eu não concordei com 3 pontos além da taxa. Será que eu sou um Maury, débil olha mental? Só, o que é isso? Esperando, Maury. Por favor, é só você pagar o dinheiro que a gente vai embora daqui. Só isso. Ah, dane-se! Peruca, você vai adorar. Tá bom, depois a gente conversa. Eu já passei ele pra trás, passei. Eu já podia ter denunciado ele. Eu não teria que pagar nada, rapaz. Não admito isso, não. Não, não posso admitir. Olha, se você pegou o dinheiro pro seu comercial, eu quero dinheiro. Eu quero meu dinheiro, tá ouvindo? Eu quero meu dinheiro, senão vou acabar com a tua raça. Para. Você pegou o dinheiro pro comercial. Eu quero meu dinheiro. Cadê o meu dinheiro, seu safado? Peraí, ele vai pagar, ele vai pagar, ele vai pagar, Jimmy, peraí. Maury. Quem? Ah, tá aqui. É, eu lamento. Lamenta, né, o careca safado? Agora você lamenta. Na hora de pedir o dinheiro, você Jimmy, não lamenta. Calma. Eu quero meu dinheiro todinho, entendeu? Eu quero tudo isso, não vou acabar com você. Eu vou te enforcar, desgraçado. Eu pago. O quê? Eu te dou. Karen, fica calma. Vai receber. Quando é que você vai me pagar? Não, eu onde? Eu vou te pagar. Eu quero fica hoje, aí. Não saia daí. Eu quero hoje. Tá. Eu te pago. É a Karen, Jimmy. Eu quero hoje. Ligue pra mim agora! O que aconteceu? O que aconteceu? Você está bem? Estou bem. Quem fez isso? É o cara que mora na minha rua e que eu conheço a vida toda. Mas o que foi que ele fez? O que ele fez? Ele começou a tocar em mim, começou a me agarrar. E eu disse para ele parar, mas ele não parou. E eu bati nele. Aí ele ficou zangado. E me empurrou do carro. Tem certeza que está tudo bem? Hein? Tenho. Então, vai lá para dentro e vê se descansa um pouco, tá? que você está querendo? O que, que foi? Ah. Ei! O que, que é isso? O ah, que é isso, cara? Não! Eu juro pela minha mãe, se você encostar a mão nela de novo, eu te mato! Não atire! Toma, esconde isso. Você tá bem? Tá bem? Tô. Hein? Tô. Eu sei que existem mulheres, como as minhas melhores amigas, que teriam terminado tudo na hora em que seus namorados lhe dessem uma arma para esconder. Mas eu não terminei. E tenho que admitir a verdade. Isso me excitou. Mazeltov! Tudo bem, senhor Phil, sim. Vini. Johnny, eu acho que é isso. Por que você não era o seu amigo Henry? Uma bela garota e vai sossegar agora. Está casado e logo, logo vai ter uma bela família. Eu entendi, você ficou querendo. Você está lembrada daquele. Ah, mas isso é assim mesmo. Você se lembra da Boris, escuta. Umas com braço. Era como se ele tivesse duas famílias. Quando eu fui apresentada a eles, foi uma loucura. O Paul e os irmãos dele tinham vários filhos e sobrinhos. Paul, eu quero que conheça essa cara. E quase todos eles se chamavam Peter ou Paul. Meu primo em segundo grau. Meus parabéns. Foi inacreditável. Eu Paul Júnior, meu sobrinho. Meus parabéns. Vem cá. Vocês também. Devia ter duas dúzias de Peter e Paul no casamento. Oi. Além disso, todos eram casados com garotas chamadas Marie. Ah, parece uma italiana, é isso mesmo. E deram às suas filhas o nome de Marie. Este é o Peter. Ele quer dizer o Paul. É que eu me confundo sempre. Quando eu acabei de ser apresentada a todos, parecia que eu estava bêbada. Polly não precisava. La vita piena de felicità. Bem-vinda à família. Jantar no domingo? Está tão bonita. Obrigada. Eu vou chorar. Karen, é uma coisinha para ajudar no início. Obrigada. Parabéns. Obrigada. Oi. Parabéns. Mesmo. A bolsa. A bolsa. Quê? Que bolsa? A bolsa com todos os envelopes, o dinheiro todo. Não se preocupe, ninguém vai roubar a bolsa aqui. Tá bom. Tá? Tá. Ele não ligou? Está com os amigos. Mas que homem é esse que nem liga? Mãe, ele já é crescido. Não tem que ficar ligando a cada 5 minutos. Ah, já que ele é crescido, por que não arranja então um apartamento? Ai, não começa, mãe. Foi você quem quis a gente aqui. Olha, estão aqui há 1 mês e eu sei que às vezes ele nem vem para casa. Que tipo de homem ele mãe, é? O que quer que eu faça? Você? O que pode fazer? Ele não é judeu. Você sabia como essas pessoas viviam? Sabia como elas eram? Seu pai nunca ficou uma noite fora sem ligar. Ficar fora? O papai nunca conseguiu dar uma saída, mãe. Não se meta, você não sabe o que eu sinto. Sentir? O que é que você sente? Você não sabe onde ele está, não sabe com quem ele está. Ele está com os amigos, pai! Deixa ele fora disso, já sofreu bastante. Não consegue digerir uma refeição decente há 6 semanas. Harry, onde você estava? Por que não ligou? Mãe! Onde você andou? Estávamos preocupados. Um homem casado não fica fora desse jeito. Mãe! Pessoas normais não agem dessa maneira. Mas o que há com você, Harry? Você não é normal, ela tem razão. Cala a boca, não. O que há com você? Tome, que tipo de pessoa Vamos você embora, é? Qual é o teu problema? Meu Deus, eu não acredito. Não nos casamos com pessoas de empregos normais, mas só percebi o quanto eram diferentes quando a Mickey fez uma reunião de produtos de beleza. Karen, de onde você é? Lawrence, é fora da ilha, que legal. Eu sou de Miami. Já esteve lá? Não. É legal, mas aquilo parece um paraíso judeu. Angie, pare com esse negócio. Ele estava cheio de mãos. É aquele ruivinho que parece um fazendeiro? Eu não conseguia fazer nada com ele me agarrando. Aí eu disse, tire as suas mãos de cima de mim, senão eu corto elas. E era sério. Ele não sabe a sorte que teve. Se eu contar para o Vini, eu não sei o que acontece. É melhor não contar. O Vini mata ele. Eu acho que assim tá bom. Eu não queria guardar isso, mas se eu contar, o Vini mata aquele miserável. Você acha que tem problemas? E o garoto da Ginny? O que tem? Se meteu numa briga, uma porcaria de jogo de cartas. Ele puxou a arma e ela disparou. E um garoto morreu. Quando a avó dele soube que ele estava preso, teve um ataque do coração. A velha morreu na hora. Agora a Ginny está com o marido, o filho na cadeia e a mãe no velório, coitada. Sabe que a Ginny bebe, né? Deve estar deprimida. Deprimida? Ela estava era bêbada. Ah, é isso mesmo. Logo que acontece alguma coisa, você automaticamente diz que são umas santas. Elas tinham a pele ruim e usavam maquiagem demais. Quer dizer, não ficava bem. Estavam horríveis e usavam todas as mesmas coisas baratas. Roupa combinando e costuras duplas. De manhã cedo, ela fica de camisola o dia inteiro. Essa mulher não é nenhuma santinha, não podem acreditar. E conversavam sobre o quanto seus filhos estavam estragados e como batiam neles com cabos de vassoura e cintos de couro. Mas as crianças não davam atenção. Quando o Harry veio me pegar, eu estava tonta. Eu não sei se posso viver assim. Deus me livre pensar nisso, mas e se você for parar na cadeia? Karen! A Mickey disse que o marido da Ginny foi... Sabe por que o marido da Ginny foi pra cadeia? Por causa da Ginny, porque ele queria ficar longe dela, por isso. Vem cá, deixa eu te dizer uma coisa. Ninguém vai pra cadeia a não ser que queira, a não ser que se deixe apanhar. Eles não têm as coisas organizadas. Eu sei o que eu faço, eu tenho as coisas organizadas com eles. Sabe quem vai pra cadeia? Negros, homens armados, só esses. E sabe por que eles são apanhados? Porque dormem no carro da fuga, Karen. Só por isso. O que que há? Não se preocupe, querida. Vem cá. Depois de um tempo, tudo voltou ao normal. Nada parecia ser crime. Era como se o Henry fosse um empresário e que ele e os outros ganhassem dinheiro trapaceando, enquanto os outros caras ficavam esperando migalhas. Nossos maridos não eram brilhantes cirurgiões, eram trabalhadores braçais. O único jeito de ganharem um dinheiro extra de verdade era sendo desonestos. Onde é que está o pobre, seu merda? Desce aí! Vem cá! Vem cá! Eu não sei de nada, por favor. Eu te dou um tapa. Por favor, eu não sei de nada. Vai lá. Peraí. Ei. Anda. Anda. Entra logo aí. A gente se vê lá. Fica quietinho aí. Eu vou de guarda aqui. Éramos todos muito chegados. Quer dizer, nunca havia pessoas de fora, nunca mesmo. Dividir logo esse lucro. E ficar com eles o tempo todo fez com que aquilo tudo parecesse muito normal. Sarah Hill, polícia. Sou o detetive Dace e este é o detetive Silvestre. Nós trouxemos um mandado de busca. Quer ler e assinar? Em qualquer lugar? Em qualquer lugar. Isto vai levar um certo tempo. Temos que procurar tudo. Obrigado. Querem um café? Não, um café não. Tudo bem, tenham cuidado. Só queremos fazer o nosso trabalho. Eu fico com a cozinha. Sempre tinha um aborrecimento. Estavam sempre querendo falar com Harry por algum motivo. E eles vinham com intimações e mandados para eu assinar. Na maioria das vezes, estavam querendo um cala-boca, uns trocados para deixar as coisas como estavam, não importando o que achassem. E eu sempre perguntava se queriam café. Algumas esposas, como a Mickey Conway, Maldizia eles e cuspia no chão. Ela cuspia no próprio assoalho. Aquilo nunca fez muito sentido para mim. Era melhor ser educada e chamar o advogado. Sempre fazíamos tudo juntos e estávamos sempre reunidos. Aniversários, batizados, só íamos às casas uns dos outros. As mulheres jogavam cartas e quando nasciam os filhos, a Mickey e o Jimmy eram sempre os primeiros no hospital. E quando íamos para as ilhas ou para Las Vegas de férias, sempre ficávamos juntos, nunca ninguém de fora. Isso era normal. Eu cheguei a ficar orgulhosa por ter um marido que saía e arriscava o pescoço para ganhar um dinheiro extra. Harry, a minha mãe vai ficar com as crianças amanhã à noite. Eu não posso, Karen. Por que não? Porque eu não posso, eu já tenho outra coisa marcada. É, mas amanhã é o único dia em que ela pode ficar. Por favorzinho. Karen, eu não vou poder. O que você quer que eu faça? Tem que ir. Espera um pouco. O que foi? Eu queria fazer compras. Me dá dinheiro. De quanto precisa? Tanto assim? Tanto assim. O que é? Toma. Tanto assim. Toma. Me dá um beijo. Toma. Obrigada. Tchau. Tchau. Always dreamed the boy I loved would come along. And he'd be tall and handsome, rich and strong. 11 de junho de 1970. Queens, Nova York. But he sure ain't the way I thought he'd be. Foi o que eu disse, e ele acreditou. Foi muito engraçado. Oi, Beth. Muito engraçado. Olha. Isso! Olá, você está ótimo. Seja bem-vindo, olá. Tudo ótimo, bem, ótimo. Tudo olá, bem. Querida, como vai? Tudo você bem? Você está ótima. Sente-se. Tome um drink. Vamos lá, dá um drink. Dá um drink para todo mundo. E um drink para os gangsters irlandeses ali. Só tem um irlandês aqui. É. É uma comemoração, gente. Saúde. Tudo de bom. Seja bem-vindo. É bom estar em casa. Mas então... Esse é o meu amigo Jimmy. Esse aqui é o Harry. Oi? Essa aqui é a Elisa. Como vai? Ei, Tommy, está alinhado. Cresceu, está passeando, olha só. Tommy. Esqueci que vocês estavam dando uma festa para ele. Oh, oh, vem cá. Eu vou lá falar com ele. Oi, Billy, como é que vai? Tommy, vem até aqui. Eu não vejo há 6 anos. Deus todo poderoso. Você está ótimo, está lindo. Como é que vai? Olha, ah, vai olha estar muito terno, bonito. Olha o terno, que seu grande safado. Eu te conheço há anos. Tá legal. Não banque o importante agora. Esse não me enche o saco, Billy. Ora, Tommy, se eu fosse encher o seu saco, eu mandava você pegar a caixa de engraxate. Esse cara era ótimo. Ele era chamado de Tommy Cuspidinho. Eu juro por Deus, ele fazia os sapatos brilharem. Desculpe o modo de falar. Ele era incrível, era o melhor. E ganhou muito dinheiro. Salute! Isso acabou. Quê? Eu disse que acabou. Acho que não soube porque esteve longe muito tempo. Não foram lá te contar. Ah. Eu não engraxo mais sapatos. Relaxa, tá bom? Pelo amor de Deus, o que deu em você? Eu só estou mexendo contigo, só isso. Eu só estou brincando, não é? É, parece que não está brincando com esse pessoal todo à sua volta. Tom, eu só estava brincando. Estamos nos divertindo. Acabo de voltar para casa, não te vejo há muito tempo. Estou te gozando e você... Você agora está sendo insolente. É, desculpa, tem razão. Desculpa, não quis te ofender. Desculpe também. Está tudo bem, sem problema. Tudo bem, saúde. Agora eu vou pegar a sua caixa de engraxate. Seu filho da mãe! Seu desgraçado! Seu merda! Seu bosta! Você comprou sua posição! Eu conheço esse cara! Não passa de um canalha! Desgraçado! Chega! Me solta, eu vou te pegar, hein! Vou te pegar! Chega! Me solta! Chega! Afasta esse cara de mim! Afasta! Vem! Vem! Beth! Beth! Vamos lá, está se sentindo forte? Desculpe, ele está um pouco alto, ele não quis faltar com respeito. Não quis faltar com respeito, Harry? Ficou maluco? Ensine boas maneiras para esse garoto. Tá bem, tá bem. Ei, Jimmy, o que é certo é certo. Entende o que eu estou dizendo? Eu entendo, tudo bem. O garoto está maluco. Estávamos nos beijando e abraçando e 2 minutos depois ele age como um idiota. Não, não, não, não, não, não. Desculpe, mas você ofendeu ele. Você saiu dos trilhos. Você não, eu ofendeu. Não ofendi ele. Ofendeu, eu não sim, ofendi, você ofendeu não. ele. Não, eu não ofendi ninguém. Bota um drink, bota um drink. Tudo bem. Isso, então vamos beber por conta da casa, tá bom? Não, não, eu pago os drinks. Não. É, Billy, não. Por conta da casa, tá? É, pode servir. É. Eu vou pegar esse cara. Peguei caras pegar, assim sim. Na prisão. Peguei eles todos. Estragou minha festa. Esses caras, tio, eles não têm respeito, você entende? Eu entendo. Eu cumpri minha pena, Jimmy. Eu cumpri minha pena. Eu vim pra casa e quero aquilo que é meu. Eu tenho bocas pra alimentar. É claro. Você entende? É, pra quê? Tome, não! Me fecha a porta! Vou atirar na boca dele. Safado. Arranhou meu sapato. Olha, o pessoal do Betts vai vir atrás dele. Isso é muito ruim, hein? O que, que a gente faz? Não dá pra jogar ele no meio da rua, não, né? Se preocupe, eu conheço um lugar onde não vão achá-lo. Vamos pegar umas toalhas de mesa. É, eu não quero deixar sangue no seu chão. Henry. O que é? Abre a mala. Tá. Eu vou pegar uma pá na casa da minha mãe. Ela tem uma pá guardada aqui. Ah. Quietinho, que eu não quero que ela acorde. Ah, olha quem está aqui. Olha quem mãe, está aqui. Que isso, acordado uma hora dessa. O que houve? É que eu peguei uma coisa na estrada. O que houve, gente? Eu não o vejo há tanto tempo. O que aconteceu com ele? Eu não gosto de vê-lo assim. Como vai? E você também. Mas o que foi que aconteceu? Me conta o que houve. Ele chegou, vocês chegaram. Eu pensei que estou tão feliz por vê-lo. Olha, entrem, fiquem à vontade. Eu vou preparar uma coisa para comer. Não, vai dormir. Vai dormir. Nós sabíamos buscar. Não posso dormir, não, com ele em casa, não. Eu não o vejo há tempos. Eu quero vê-lo. Vamos entrando, vamos. Essa comida é boa, mas é pesada. Me conta, o que anda fazendo? Eu não vejo, não vejo. Você não liga mais, nem nada. O que anda fazendo? Ah, mãe, eu trabalho à noite. E? Bom, hoje nós saímos tarde e fomos passear no campo. E aí atropelamos um cervo. Foi daí que veio o sangue. Eu te contei. Jimmy descontou antes de eu trocar a roupa. Sim. Ah, mãe, eu vou precisar dessa faca. Eu vou usar, mas eu devolvo. Pode levar, tá bem? Mas inclusive, me traga de volta. É, eu tenho que tirar. Como é? Ficou presa a pata. É a pata do bicho, né? É, ficou. Como é que. É a pata. É isso. É o pé. O casco. O casco ficou preso na grade. Eu tenho que tirar ele de lá, coitado. Poxa, vou fazer o quê? Eu fico com pena do bicho, mas. Sabe como é que é? Delicioso. Ótimo. Obrigada. Por que não arranja uma boa garota? Quase toda noite eu arranjo uma boa garota. Mas arranje uma garota pra você sossegar. Quase toda noite eu sossego e de manhã eu tô livre. Te amo. Quer coisa melhor? Por que não sossega? O que que é com seu amigo Harry? Harry, o que houve? Você não fala. É, tá calado por quê? Ele não come, não fala. Eu só estou ouvindo. O que, que é? Só ouvindo. Alguma coisa errada? Você me lembra de quando eu era criança? Os amigos visitavam uns aos outros e tinha aquele homem. Ele nunca falava. Ele ficava sentado a noite toda e não dizia nada. E aí perguntavam a ele, o que foi, amigo? Você não fala, você não diz nada. Ele dizia, o que, que eu vou dizer? Que a minha mulher está me traindo? Aí ela dizia pra ele, cala a boca, você está sempre falando. Mas em italiano isso soa bem melhor. Cornuto contente. É isso aí. O que quer dizer? Quer dizer que ele gosta de ser traído, que ele é manso. Ah. Ele nem liga se todo mundo souber, está satisfeito. O Tommy contou a você sobre minha pintura? Não. Olha só. Que coisa linda. Dessa eu gosto. Um cachorro vai para um lado e o outro cachorro vai para o outro. Um está indo para o leste e o outro para o oeste daí. E o cara está dizendo, o que, é que vocês querem de mim? Olha que cabeça branca bonita, que beleza. O cachorro parece com ele. Parece um conhecido. Não, sem a barba. Não, é ele. Jimmy, olha só. Vê, não parece... Mas o que é isso? Para a maioria, as mortes eram aceitáveis. A morte era o único modo de todos andarem na linha. Quem saísse da linha, morria. Todo mundo conhecia as regras. Mas às vezes, mesmo que as pessoas não saíssem da linha, elas morriam. Matar se tornou um hábito para alguns. Os caras se envolviam em brigas por nada e, de repente, um deles era morto. Eles atiravam uns nos outros o tempo inteiro. Atirar nas pessoas era uma coisa normal, não era nada de extraordinário. Tivemos um sério problema com o Billy Betts. Foi uma coisa que marcou. O Tommy matou um cara da máfia. O Betts fazia parte da turma do Gambino e era considerado intocável. E para matar um cara da máfia, você tinha que ter uma boa razão. Tinha que ter aprovação. Tinha que ter permissão. Ou então, era você quem seria assassinado. É, como vai? Está bom. Como vai? Vitor. Oi, como é que vai, meu? Sábado à noite era das esposas, mas a sexta, a copa, era sempre das namoradas. Semana passada vimos o Sammy Davis Jr. Tem que ver o show dele. Ele é incrível. Ele faz várias imitações e você jura que era mesmo aquela pessoa. Ah, é inacreditável. Por esse motivo, uma branca se apaixonaria por ele. O quê? Bem, não estou dizendo eu. Estou dizendo que algumas se apaixonam, como a tal sueca. Em outras palavras, você é contra. Vai com calma. Ah. Oh, Harry, eu só quero ter certeza de que não vou beijar o Nat King Cole nela, ah, entende? Espera, não é? Acontece as coisas mais incríveis. Eu acho que ele tem personalidade. É, claro. Personalidade? Eu acho que está sobrando isso nele. Claro, ele é talentoso. Eu entendi o que você disse, mas tem que ter cuidado com as palavras. As pessoas ficam com a impressão errada. Eu só disse que era talentoso. Ele é inacreditável. Por que é que você não deixa isso pra lá? Eu entendi o que disse. Ele é talentoso. Deixa assim, tá? Ele é muito talentoso. O que soube sobre o caso? Que caso? Do Brooklyn? Não, não. O cara da cidade. Então é aquele de onde o Christie morava? Não. O cara que desapareceu da quadra do Christie. O que a polícia soltou. Ah, é. Sabe de quem fala? Sei. O nome era Betts e o pessoal dele está doido procurando por ele. Acho que vão deixá-lo onde estiver. Ninguém sabe o que aconteceu com ele. Ele foi ao bar naquela noite e aí desapareceu. Foi isso. Tudo bem, fiquem atentos, porque vão encher o meu saco por causa desse idiota, tá bem? Uhum. Tá bem? Uhum. Hã? Muito bem, pessoal, vamos comer. Todas essas coisas, eu quero meu dinheiro. Não, peraí, eu quero meu dinheiro. Não, me deve. Então, mas você vai ser o jogo. Ele me deve 200 dólares. Tudo bem, mas eu falei no caso por nada. Não se preocupa com isso. Harry. E escuta essa aqui. Nós estamos com um problema. Sabe aquele cara que apagamos? O Poli me falou sobre ele. É, nós temos que tirá-lo de lá. Quê? Nós temos que tirá-lo de lá. Eles venderam o terreno e querem construir prédios lá. Jimmy, já faz 6 meses. Não interessa quanto tempo faz, nós temos que tirá-lo de lá agora. Henry! Ô, Henry, depressa com isso. Minha mãe vai fazer uma linguiça calabresa pra gente. Henry! Henry! Tem um braço aqui, ó. Olha aqui. Muito engraçado. Olha uma coxa. Aqui tem uma asa. Quer uma asa ou uma coxa, Henry? O que é que você prefere, coração ou pulmão? Nossa, tá mal. Venham, meninas, venham. O que foi? O que aconteceu com o carro? Vão lá pra dentro, tá? Eu atropelei um cachorro, Kari. Vão lá pra dentro com a mamãe. Vem, vem. Ah, que fedor! Coloquei a Janice num apartamento perto da esquina do bar. Assim eu podia ficar lá umas noites por semana. Olha só, meu novo abajur antigo. A Karen ficava em casa com as crianças e nunca fazia nenhuma pergunta. É diferente, né? O sofá é de seda, é do Sião. Venham ver o meu quarto. Tommy, segura pra mim. É, hoje eu como esse cachorro. Champanhe. Você gosta da bola de cristal? Ah, é o máximo. É aqui que passamos mais tempo. Nossa, adorei, sabia? É lindo, não é? Francês. A Janice e eu nos divertíamos tanto que ela começou a fazer besteira no trabalho e eu tive que acertar as coisas com o patrão dela. Ela vai fazer aqui dentro o que ela quiser fazer, entendeu? Entendeu? E corra pra quem você ia correr, está entendendo? Se desligar na minha cara de novo, eu te mato, desgraçado! Não, sai! Você é um animal! Spider, quando vier aqui, traz um uísque com água pra mim. Eu sou bom. O quê? Eu Vocês comeram? Eu quero comida chinesa. Isso. Ah, eu vou jogar isso aqui. Você vai jogar o quê? O que é que houve? Eu gaguejei? Vou jogar isso aí. Aqui está. Escuta. É só miragem, é? O quê? Como que? Cadê meu drink? Eu te pedi um drink. Você quer um drink? Eu pedi um drink a você. Não, eu pensei que você tivesse dito tudo bem, Spider. Não. O que é que houve? Por acaso eu tô na lista negra, é? Não, eu ouvi, quer dizer, eu achei que ouvi alguém dizer Spider. Sim, Spider. Sabe que você é um filho da mãe safado e idiota, sabia? Eu achei que tinha dito está tudo bem, Spider. É, mas não está nada bem, não. Você tem um monte de problemas. Não, eu achei que você disse que estava tudo bem, Spider. Eu estou certo, você está errado, seu grande idiota. É, mas foi o que eu achei. Eu achei que você... Eu achei. Você está falando essa noite toda pra mim. Quero um drink agora? Eu trago pra você. É, traz esse drink. Fica andando aí à toa. Ah. Parece uma mula manca andando, que corre pra todo mundo. Vai correr pra mim também. Vai dançar pra mim, vai dançar, o que é que é? Escuta, como é aquele filme que o Bogart fez? Qual? É do cowboy do garoto. O garoto de Oklahoma. Garoto de Oklahoma. Shane, o quê? Eu sou o garoto de Oklahoma. Vai dançar. Todo mundo vai correr. Todo mundo é cowboy. Todo mundo vai pular. Todo mundo vai dançar. Chega. Que isso? Eu? Tá louco. Agora ele andou. Você acertou o pé dele. Ele vai ficar bom. Um ferimentozinho de bala. Vitor, o que é que eu vou fazer? Atirei. Vitor, traz uma toalha aqui, depressa. Essa não. Grande jogo. Leve esse idiota pro Ben Case. Olha, deixa ele se arrastar aí como ele se arrasta com os drinks. Leva ele pro médico. Tem um médico no fim da rua. Quebrou meu pé. E não me enche o saco, hein? Vamos jogar, vamos. Vai ficar fazendo drama por causa disso? Continua. O que você quer que eu me arrependa do que eu fiz, é? Foi acidente, azar. Ele é bom. Eu estou com uma boa mão. Você vai ou não? Eu vou sim. 800. É o que vai custar. 800? 800. Você não vem em casa 2 semanas, Henry. Você não vai sair hoje. Para. Karen, você quer crescer? Para, eu vou sair. Para com isso. Não, sem as chaves do carro. Não vai, não. Você ficou maluca? Qual é o problema? Ficou maluca, é isso? É, eu fiquei maluca. Tem alguma coisa. Para com isso agora. Chega. Não. Eu não quero mais ouvir isso. Não! Presta atenção em mim. Eu olho na sua cara e vejo que está mentindo. Sai daqui! Cala a boca. Cai fora! Sai da minha vida! Você não está boa da cabeça, Karen. Você não está boa da cabeça. Você é muito canalha. Você está com um problema. Vai em frente. Vai para as suas vagabundas. É só para isso que serve. Sai da minha vida! Eu não te aguento! Paga, Jimmy! Pode pagar! Ô, Spidey, pra que essa pressa toda? Spidey, eu preciso de gelo! É um idiota! Olha a bebida, gente! Bebida. Obrigado, Spidey! Spidey, esse curativo no seu pé tá maior do que sua cabeça, sabia? Ah, obrigado! Da próxima vez ele vem de bengalinha pra cá! Mesmo de bengala dá pra você dançar, dar uns pulinhos, mostrar uns passinhos pra gente, não é? Você não passa de uma farsa. Tá querendo é agradar, né, garoto? Tommy, por que você não foi à merda, hein? Eu não acredito nisso, eu não acredito. Spider, vem cá. Isso aqui é pra você. Toma, vai pra lá. Ele tem coragem, esse garoto. Isso é bom pra você. Não engula nada de ninguém. Você tá certo, garoto. Um atira no pé do outro, o outro manda ele a merda. Escuta, Tommy, você vai deixar as coisas desse jeito, é? Vê se toma uma atitude, rapaz. Faz alguma coisa. Onde é que esse mundo vai parar? É aí onde o mundo vai parar. O que, é que você achou? Gostou? Mas o que há com você? Você é um maluco, rapaz. Eu estava brincando com você. Tommy! Tommy, eu estava brincando com você. Será que você não percebeu isso? Eu estava brincando. Que história é essa de brincadeira? Que isso? Ele estava enchendo o meu saco. Olha, olha aqui, eu estava brincando com você. Você pega e atira no rapaz. Ele morreu. Um belo tiro. O que, que eu vou fazer? Foi um belo também tiro. Também dessa distância? Tem algum problema no que eu fiz, Anthony? Não, não tem não. Ele era informante, a família dele toda. Ele ia crescer para ser informante. Isso foi burrice, eu não acredito nisso. Agora vai enterrar o rapaz, vai cavar a cova dele, vai fazer isso. Eu não tenho cal, você vai fazer isso. E o que é que tem isso? Eu cavo o buraco, não faz diferença, né? É o primeiro buraco que eu cavo. Me dá a pá, cadê a pá? Onde estão as pás? Alô? Alô? Alô? Aqui é Karen Hill, eu quero falar com você. Alô? Alô, não desliga! Eu quero falar com você, fique longe do meu marido, está ouvindo? Alô? Abra a porta! Responda pra mim! Eu vou dizer pra todo mundo que entrar nesse prédio que no 2R... Rossi, você não passa de uma piranha! É o superintendente? Eu quero que saiba, senhor, que tem uma piranha! Morando no 2R! É Rossi, Janice Rossi, está me ouvindo? Ele é meu marido! Arranje um homem pra você! Acorda, Henry. Karen. Que é isso? Karen, tá doida? É, tô doida. Doido bastante pra matar vocês dois. Karen, calma. Tá? Você a ama? Ama! Ama! Karen. Karen. Eu te amo. Você sabe que eu te amo. Não, não ama, não. Karen. Não, você não me ama. Karen, por favor, cuidado. Meu bem, não, não, não faz isso. Eu não poderia machucá-lo. Como eu poderia machucá-lo? Eu nem conseguiria largá-lo. A verdade é que não interessa o quanto eu estava mal, mas ainda tinha uma grande atração por ele. Por que eu devia dá-lo a outra? Por que ela venceria? Karen, olha, abaixa isso. Sabe que eu te amo, não sabe? Você é tudo que eu quero, Karen. Por favor, abaixa a arma, Karen. Meu bem, abaixa. Não. O que foi? Ficou doida, Karen? Hein? Para! Tá doida? Hein? Eu já tenho que me preocupar em não ser morto na rua e aí... Escuta! Eu tenho que voltar pra casa pra isso, é? pra isso! Eu devia te matar! Desculpa. Qual é a sensação? Desculpa. Hein? Hein? Qual é a sensação, cara? Desculpa. Oi, Polly. Oi. Oi, Tim. Oi, compai. Oi, querida. Como vai? Tudo bem. Vai lá dentro pegar o meu cigarro, tá? Tá bom. Querem mais alguma coisa? Hein? Não, tudo bem. Quer beber alguma coisa? Não, não, obrigado. Tem? Comer? Não, não, acidez, não. Alguma coisa? Não, não, senta. Vamos aí. Sentar, tá bem? Senta. A Karen foi me visitar. Estava zangada. Isso não é bom, tem que ajeitar esse negócio. Nós temos que ter calma. Nós nunca sabemos o que ela vai fazer. Ela está ficando histérica, ela está muito nervosa. Zangada. E você tem que ir com calma. Tem crianças. Não estou dizendo que tem que voltar para ela. Mas tem que voltar. Quer dizer, é o único jeito. Você tem que manter as aparências. As duas ficam lá em casa todos os dias se lamentando. Eu não aguento. Eu não aguento. Sabe, eu não consigo, Henry. É uma coisa chata. Ninguém está dizendo para não fazer o que quer. Faz o que você quiser. Nós entendemos. Essas coisas acontecem. Nós sabemos disso. Tem que fazer a coisa certa. Tem que ficar com a sua família, entendeu? Vai para casa. Entendeu? Olha para mim. Vai para casa. Seja esperto. Tá? Eu vou falar com a Karen. Eu vou consertar esse negócio. Eu sei o que dizer a ela. Tá bem, eu vou dizer a ela que você vai voltar e que tudo vai ser do mesmo jeito de quando vocês casaram. Eu vou amansá-la e isso vai ser muito bonito. Eu sei como falar com ela, sei muito bem. Jimmy e Tommy iam para a Tampa para pegar uma coisa para mim. Mas você vai com o Jimmy. É, você vem comigo, nós vamos até lá. Olha, tire um tempo para você. É. Relaxe, sente-se ao sol, tire uns dias de folga. É. Aproveite. Divirtam-se. E quando voltarem, você volta para Karen. Hã? Por favor, não há outro jeito. Não vai pedir o divórcio. Não somos animais. Eu duvido. Ela nunca vai se divorciar. Ela mata ele, mas não se divorcia. Pronto. Vai pagar ou não vai? Hã? Tampa, Flora. Dois dias depois. Vai pagar? Vai pagar? É só da droga do dinheiro. Não posso. Não posso, eu juro. Vambora. Vambora. Zoológico da cidade de Tampa. Vamos jogar esse safado dos leões. Leões? Não! Peraí, diga que leões. Eu não vou deixar perto dos leões. Não, não! Eu vou pegar! Eu vou pegar o dinheiro! Eu juro que eu pego o dinheiro! Ele solta. Devia saber que a gente ia jogar ele aos leões mesmo, porque ele deu o dinheiro rápido. Eu juro por Deus que pego o dinheiro! E tivemos que passar o resto do fim de semana nas corridas. É, eles falam sério! E aí? Eu não acreditei no que aconteceu. Quando voltamos para casa, estávamos em todos os jornais. A princípio, nem sabíamos por que nos pegaram. Mas depois eu descobri que o cara que apertamos tinha uma irmã que era datilógrafa do FBI. Quem é que ia adivinhar? Com tanta gente nesse mundo. Ela entregou todo mundo, Jimmy, eu, até o irmão dela. E agora, o júri levou 6 horas para nos declarar culpados. O juiz deu 10 anos para o Jimmy e para mim, fácil, fácil. 10 anos em uma penitenciária federal. E agora ficarão sob a guarda do escritório do procurador-geral dos Estados Unidos. Meu então, caro vamos, Harry. Vamos brindar, vamos brindar. Um brinde, pessoal. Um brinde. Boa viagem, te cuida. E volte em breve. Boa viagem, meu querido. Avisa se precisar da gente. Vamos cuidar da sua casa. Cuidado e boa sorte. Cumprimenta aqueles idiotas lá. Ah, e sacaneia sempre que puder, hein? Eu te ligo quando puder, tá? Agora vai pra cadeia. Na prisão, o jantar era sempre uma grande coisa. Tinha massa e depois carne ou peixe. O Polly fazia a preparação. Ele cumpria um ano por desrespeito e tinha um sistema maravilhoso de preparar o alho. Ele usava uma lâmina de barbear e fatiava o alho tão fino que ele virava uma pasta com o óleo. É um sistema muito bom. O Vini cuidava do molho de tomate. Ah, sentiram o aroma? Eu senti o aroma. Tem três tipos de carne nas almôndegas. O que você botou aí? Ah, vitela, de vaca e de porco. Ótimo. É, mas que tá é isso que dá o sabor. Eu achava que ele botava muita cebola, mas mesmo assim era um molho excelente. Vini, não bota cebola demais no molho. Eu não botei muita cebola. Tem três cebolas pequenas, é só isso. Três cebolas? Quantas latas de tomate você botou? Ah, botei duas latas, das grandes. Ah, não precisa de três cebolas. Johnny Dio preparava a carne. Como é que é não tínhamos grelha, por isso Johnny fazia Ei, tudo na frigideira. Passa. O cheiro empesteava o lugar e os guardas tinham medo. Mas pelo menos era uma carne como boa. Como é que você quer o seu? Quero mal passado. Mal passado, hein? Um aristocrata. Sabe, quando a gente está na prisão, lembra daqueles filmes antigos, com um monte de caras atrás das grades? Mas não era assim para os gangsters. Não era mal, não. Só que eu sentia falta do Jimmy, ele cumpria a pena em Atlanta. Ô, Vini, já que está aí, pega 12 bifes, tá bom? Mas é claro, ela entrou e aí... É, porque todo mundo na cadeia estava cumprindo a pena, todo mundo misturado, vivendo como porco. Mas a gente ficava sozinho. O lugar era nosso. Batemos neles com dois bastões de beisebol. Claro. E nem dava para reconhecê-los. Ótimo, eles mereceram. Nem os guardas que a gente não conseguia comprar deduravam o que a gente fazia. As pessoas se adoram. Você deixa as portas abertas. É isso mesmo. Desculpe a demora, mas é que aquele guarda está ficando um pé no saco. Temos que dar um jeito naquele safado. Ah, eu cuido dele. Tudo bem, o que trouxe? Bom, eu trouxe pão. Ótimo, fresquinho. Vini, eu trouxe pimenta e cebola, salame, presunto e muito queijo. Vamos lá, o que mais? Whisky. Ótimo. Vinho tinto. Beleza. Agora podemos comer. Tinto e também tem branco. Ah, me dá o branco também. Que beleza. Tudo bem? Vamos comer, gente, vamos lá. Está pronto, vamos indo. Amanhã é dia de sanduíche. Você tem que fazer dieta, Vini. Sanduíche, está brincando. Não estou brincando, não. Johnny, seu vinho. Salute. Lá vai. In vino veritas. Vamos lá, embaralho d'água. Ah, você pegou a minha cara. É de ouro. Essa aqui é o pé. Tira isso aqui. Eu sou cansado de perder. Encontro com vocês depois, tá? Tá. Vai dar uma volta no parque? Pronto, tá aí. Tá bom, até semana que vem. Legal. Valeu, Tom. Mais algum? Não, só esse. Bom fim de semana, hein? Obrigado. Obrigado. Eu estou aqui há muito tempo. Eu quero sair daqui, mas não vai me ajudar. O senhor aqui por aqui. Vem. Vocês duas fiquem aqui. Eu quero que deem as mãos. Tudo bem, vai direto seguir frente. Juntos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, pai, senhor. Bem, senhor. Bem, obrigado. Janice Rossi. Por que você está falando? Eu vi o nome dela no registro. Oh, meu Deus. Quer que ela visite você? Deixa ela ficar a noite toda chorando e escrevendo cartas para condicional. O que, que eu estou fazendo aqui? Onde é que eu estou? Eu estou na cadeia. Eu não posso proibir as pessoas de me visitarem. Ótimo, então deixa ela trazer estas coisas para você toda semana. Olha o que você está fazendo. Deixa ela brigar com esse idiota tá cada semana. Olha o que você está fazendo. Para. Desculpe. Deixa ela trazer estas coisas para você. Para. Deixa ela para trazer. Para, cara, para. Deixa ela trazer. Manda ela trazer. Ninguém me ajuda. Eu estou sozinha. Belle e Maury faliram. Eu cobrei o seu amigo Remo o dinheiro que ele te devia. E sabe o que ele me disse? Para eu levar as crianças para a delegacia para que pudessem ter assistência. Vai dar tudo certo, tá bom? Até o Polly, desde que saiu, eu nunca mais vi. Somos eu nunca mais você vi. Você e eu, ninguém. Só você e eu. É o que acontece quando alguém é preso. Eu te falei isso, nós estamos sozinhos. Esquece o pessoal, esquece o Polly. Já que ele está na condicional, ele não quer ninguém fazendo nada. Eu não posso claro fazer que pode, isso. Karen. Escuta, eu só preciso que você me traga esse negócio. Tem um cara aqui de Pittsburgh que vai me ajudar a vender. Olha, em um mês vai estar tudo bem, não vamos precisar de mais ninguém. Eu estou com medo. Estou com medo do Paulo descobrir. Tá, mas não se preocupe com ele. Ele não está ajudando a gente. Ele está botando comida na nossa mesa. Nós temos que nos ajudar. Nós temos que... Escuta, nós temos que ter muito cuidado ao fazer isso, tá bom? Eu não quero ouvir mais uma palavra sobre ela, Henry. Nunca. 4 anos depois. Karen, arruma tudo. A gente vai mudar. Por quê? Com o quê? Não se preocupe. Comece a procurar uma nova casa, tá legal? Eu tenho que ir a Pittsburgh de manhã. Aqueles caras lá me devem 15 mil. A gente vai ficar bem. Eu já arranjei tudo. Pittsburgh? Você tem que ir no oficial da condicional, Karen, amanhã. Não se preocupe com isso. Vai dar tudo certo. Quem quer ir no tio Polly? Eu! Ah. É, pode até ser. Você não acha, Jorge? Oh, ele é um cara arrogante. Ele não fez a coisa certa. Deixa que eu acho, mano. Pera aí, um instante. O quê? Eu não que quero que você comer, quer? Mamãe. Toma. Toma. Querida, deixa a mamãe comer. Sabe, você está bem. Comeu bem? Comia bem assim na prisão? Não quero mais saber disso. Disso o quê? Do que você está falando? Fique longe do lixo. Sabe o que eu quero dizer? Paulo, do que... Não estou falando do que fez lá dentro. Fez o que tinha que fazer. Estou falando de agora em diante. Paulo, por que eu ia querer entrar nessa? Não me faça de idiota. Não faça isso. Não faça isso. Quero falar com você sobre o Jimmy. Cuidado com ele. Ganha um bom dinheiro, mas é louco. Arrisca muito a sorte. É, eu sei. Eu conheço o Jimmy. Acha que eu arriscaria como Jimmy? E o Tommy? É um bom garoto, mas é maluco. É um cowboy. Tem muito o que provar. É, eu sei. Você eu tem que tomar cuidado com garotos como eles. Eu uso eles para certas coisas. Não tem que se preocupar comigo. Eu não comigo. Vou me dar mal como o Gribbs, entendeu? O Gribbs está com 70 anos e vai morrer na cadeia. Não preciso disso. Daí eu estou avisando a todo mundo. Todo mundo pode ser meu filho ou qualquer um. O Gribbs pegou 20 anos por dar um alô a um imbecil que vendia drogas nas costas dele. Não preciso disso. Não vai acontecer comigo, entendeu? Uhum. Sabe que saiu de lá porque ele arranjei um emprego. É. Não preciso dessa pressão, entendeu? Uhum. E se você vir alguém mexendo com esse negócio, vem me contar, tá? Tá. Qualquer um que seja, tá bem? Tá. Tá? Tá. Tá, claro. Levei quase uma semana me escondendo para vender a droga de Pittsburgh, mas quando vendi, foi muito lucrativo. Eu comecei usando a casa da Sandy para misturar a droga e mesmo com a Sandy cheirando mais do que misturava, eu pude ver que era um grande negócio. Eu ganhei 12 mil dólares na segunda semana. Eu dei entrada numa casa e as coisas estavam acontecendo. Eu só tinha que, de vez em quando, dizer a Sandy que a amava. Era perfeito. Enquanto eu trouxesse a droga de Pittsburgh, eu sabia que o Paulie nunca ia descobrir. Em poucas semanas, cresceu tanto que eu precisei de ajuda. Aí chamei o Jimmy e o Tommy para serem meus sócios. O que eu falei? Muito bom. Que maravilha. Sr. Conway! Bom dia. Bom, trouxe os contra-cheques? Trouxe. Vara de execução. 4 meses e meio de poeira. Sua casa ficou ótima. Eu decorei. Gostaram? Ah, está maravilhosa. Queríamos que esta fosse especial. Pode sentar. Oh. Nos outros não dava nem para sentar. Estão prontos? Olhem para a parede de pedras. Não. Cara, é lindo! Os eletricistas fizeram sob medida. Oh. Vem cá. Isso é importado. Chegou em duas partes. Dá para acreditar no que eles fazem? Ficou acho ótimo, inacreditável. Né? Harry, vem cá. Já conversou com o Jimmy? Já conversei e ele tá vendo tudo. Mas que maravilha. Isso vai fazer outro roubo parecer fichinha. Morrie, o que que há? Mas tudo bem, ele vai fazer, não vai? Eu já te disse, ele vai checar tudo antes. Ele está agindo, vamos ver o que acontece. Tudo bem, sem promessas. Eu sei, você entende. Tem milhões lá dentro. Eu estou sonhando com isso. Eu venho cultivando esse filho da mãe há 2 anos. Ele me deve 20 mil. É só uma na vida. Eu me aposentava sem me preocupar com dinheiro. Adeus, besteiras. Ah, meu sonho vai se realizar. Morre. Que é? Vamos beber. Tudo bem. Vamos lá. E esses eram os caras que o Jimmy reuniu para o que seria o maior roubo da história americana. O roubo da Lufthansa. Se eles ganharem essa, eu vou explodir bola. Tommy e Carbone iam pegar o guarda do lado de fora e ele nos levaria pela porta principal. French e Joe Buda tinham que juntar os empregados. Johnny Rosbife tinha que manter os amarrados e longe do alarme. Que beleza! E até o Stax Edwards entrou nessa. Ele costumava ficar lá tocando violão. Todo mundo gostava do Stax. O que ele devia fazer era roubar o caminhão e depois destruí-lo com um amigo nosso em Jersey. Só o Maury estava nos enlouquecendo. Maury, faz o seguinte, toma um drink, cala. Só porque foi ele que arranjou o negócio, ele achou que podia cobrar do Jimmy um adiantamento do dinheiro que íamos roubar. Na verdade, ele não queria nada. Era só o jeitão dele. Não vai conseguir nada desse jeito. Todo mundo trabalhava para mim. Até nossa antiga babá, Lawrence Bird. E como foi o voo? Odeio Pittsburgh. Onde é que você achou aqueles caras, hein? Ah, o que é? Eles não são tão ruins. Ah, oi, lindinha. E vale a pena, não vale? Tá bom. É o mesmo bebê da semana passada? Não, aquele era da minha irmã. Este aqui é da Deirdre. Ah. Oh, que soninho. Ela parece com você. Ah, foi o que a aeromoça disse. Vai com calma, Sandy. Que há, Harry? Temos o bastante para uma festa. Tá, a gente tem que fazer isso durar bastante. Vai com calma. Ei! Eu tenho que ir. Onde é que você vai? Onde você vai? Peraí, não começa. Você sabe que eu tenho que sair daqui? Ah. Cadê as chaves? Ah, deve estar por aí. Ah, que bagunça. Isso aqui parece um chiqueiro. Por que acha que eu comprei uma lavadora de pratos, hein? Eu odeio lavar pratos. Estraga as unhas. Não interessa. Você tem que ser esperta. Olha só todo esse pó aqui. Tem o bastante pra gente ficar preso pro resto da vida. Harry, o quê? Relaxa. Não, peraí. Peraí. Você não quer alugar? Peraí. Tá? Eles sabe ao certo quando foi levado um ousado roubo na madrugada do terminal de carga do aeroporto Kennedy. O FBI disse 2 milhões de dólares. As autoridades portuárias disseram 4 milhões. E a polícia disse 5 milhões de dólares. A companhia aérea não disse nada, mas prometeu quebrar o silêncio em breve numa entrevista coletiva. Estaremos lá cobrindo ao vivo da cena do crime. Foi grande, talvez o maior que a cidade já viu. Oi! Oi, como é que vai? Vem cá. Ah, é um gênio. Isso é um gênio. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Vai. Oi, o que é isso, hein? Esta é a minha mulher. Ah, é? Vem cá, Jamie. Eu quero te mostrar uma coisa. Vem, vem cá. Não é incrível? Eu comprei pra minha mulher. É um cupê. Adoro esse carro. Escuta. O que é que eu te disse antes? Eu não falei com você antes. Eu não disse o que estava acontecendo. Eu não falei para não comprar nada por enquanto. A droga do carro, o que é aquilo? Presente de casamento, Jimmy. É da minha mãe. Está no nome dela. Eu me casei agora. Escuta, fica quietinha. Tá aqui, querida, quietinha. Eu me casei agora. Johnny, você é maluco. Por que está tão nervoso? O que é com você? Você é idiota. A polícia está lá fora procurando a gente. E você compra um carro e vem dizer que eu estou nervoso. Mas está no nome da minha mãe. É presente de casamento. Isso não interessa. Será que você é um idiota? Você não ouviu o que eu disse? Não compre nada, não arranje nada. Nada grande. Não ouviu o que eu disse? O que é com você? Escute. Por que está tão nervoso? Por que estou tão nervoso? Porque vai fazer com que nos peguem. É por isso. Será que você é um idiota? O que é com você? Eu peço desculpas. O que é com você? Desculpa. Responde. O que é? Me desculpe. Está no nome da minha mãe. O que foi que disse? Está no nome da você minha tá mãe. Você está querendo gozar com a minha cara? Eu sinto o que foi que muito, disse? Gênio, o que foi que desculpas. Disse? O que foi que eu te disse? O que é que eu te disse? Eu sinto muito. Não compre nada, estou ouvindo. Não vá comprar nada. Desculpe-te. Vamos tomar um drink. Idiota, devia botar uma placa. Oi, Jimmy. Eu não acredito. Você é muito cara de pau mesmo. Muito. Dá licença. Tira isso. O que está acontecendo? Dá licença. Mas o que está acontecendo? Tira. Tira isso. Você. Qual é o problema? Louco, eu não te falei para não comprar nada muito caro. Eu não te disse para não chamar atenção. Em dois dias, um compra um Cadillac e o outro compra um casaco de 20 mil dólares. Leva de volta essa porcaria. Leva de volta. Eu não quero você com esse casaco aqui. Leva essa porcaria de volta. Leva isso aqui. Anda logo. Leva. Calma, eu já tô de saída. Vamos, sai. Sai. Mas viu, o que você está vendo, hein? Viu, sua idiota? Não falei você não gastar tanto dinheiro? Agora eu que levo o povo. Sai, sai. A gente começa por casa. Entra. Anda. Isso aqui é melhor do que sexo. É, deve ser incrível. Prova só. Vou falar com o Stax, não olha pra ninguém, só pra frente, senão eu te mato. Ele tem um ciúme. Se eu olhar pra alguém, ele me mata. Que ódio, eu não pois acredito. É. Eu digo pra relaxar, não atrair atenção, agirem normalmente. Oi, pessoal, eu tava procurando vocês. Jimmy, Harry, como vão? Feliz Natal. Escuta, eu preciso do dinheiro. Olha aqui, Maury, fica relaxado. Relaxa que eu vou te pagar. Relaxa que é Natal. Eu tô relaxado, o dinheiro. Eu fiz a minha parte, eu preciso do dinheiro. Hoje não, Maury. Ah, escuta, eu fiz a minha parte, ele me deve. Todo mundo está se mostrando aqui. Claro que estão com dinheiro, estão com roupas novas. Eu estou usando roupas velhas, eu quero falar com ele. Jimmy. Maury, espera. Não, espera, Maury. Ele me deve 5 mil dólares. Não, foi o maior lucro que ele teve na vida. Tá, eu quero meu dinheiro. Eu falo com ele. Vai beber alguma coisa. Isso envenena meus olhos. Eu falo com ele. Envenena meus olhos. Maury, querido, você está bem? Não, não estou. Vem. Jimmy. Ah. É Natal. Conseguimos. É só uma pequena parte. Jimmy. Conseguimos. Jimmy. Que é? Guarda isso. Jimmy. Que é? Fala. Sou eu. Pete. É. Eu já vou. Não faça o que o Frank e o Johnny fizeram. Não banque o idiota com dinheiro. Faça o que é certo, entendeu? Tá, claro. Ótimo. Karen, Judy, Russ, venham cá. Eu comprei a árvore mais cara que eles tinham. O que você acha, mamãe? Vem cá, amor. Adorei ela, adorei tudo. Eu gostei da dourada. Feliz Natal. Obrigada. E o que mais? Feliz Natal. Hein? Feliz Natal. Feliz Hanukkah. Muito engraçado, você é muito engraçado. Compre uma coisa legal pra você, tá bom? Tá bom. Aquele roubo devia ser nosso último golpe. O roubo de uma vida. 6 milhões em dinheiro. Mais do que o suficiente para viver bem. Stax, abre aí! Anda, o que você está fazendo? Vai beber até cair morto. Anda! Oi? Está vendo com você, hein? Ah, não tá pronto ainda, eu sabia. Que droga, não trouxeram café? Acha que eu trabalho num buffet? Anda, Frank, faz um café. Tá, pode deixar, café é minha especialidade. Não tá com nenhuma namorada aí, não? Tô sim. Ué, mas cadê ela? Sempre com esses livros quentes ou então com uma vagabunda, né? Que horas são, hein? 11h30, já devíamos estar lá, devíamos estar às 9. É, me apronta num minuto. É, tá sempre atrasado, vai se atrasar até pro seu próprio enterro. O que você tá olhando? Anda, faz esse café pra gente ir embora. Ah, calma, já tô indo. O que você tá fazendo? É piada, é brincadeira. Deixa esse bulho aí. Calma. Vai levar o café também. Stax sempre foi doido. Ao invés de se livrar do caminhão como devia fazer, ele se drogou, foi para casa da namorada e quando acordou a polícia tinha achado o caminhão. Deu tudo na televisão. E até disseram que encontraram digitais no volante. Era só uma questão de tempo até chegarem ao Stax. Ah, não acredito. Jimmy. Como é que vai? Oi, Jimmy, eu... Toma uma bebidinha aí. Então. Relaxa, relaxa. Toma um drink. Bota uma rodada aí. Jimmy, eu tô precisando falar com você. Tudo bem, eu pago. Tá bom, tá. O que foi? Fala. O que aconteceu com o Stax? Tá tudo bem? Tudo bem, não se preocupe. Jimmy, tem federais por toda parte. E daí? Eu estava preocupado. Tá nos jornais. Preocupado com o quê? Não, é que está na televisão e nos jornais. Ah. Esse negócio... Está preocupado com o quê? Se preocupa demais. Tá tudo uma maravilha. Não se preocupe. Não contou para ele? Não, ainda não. O quê? Adivinha. Vou aceitar ele. O Polly vai aceitar você? É. Tommy! Abriram os livros. O Polly deu ok. Esse italiano safado, acredita nisso? Hã? Ele vai ser aceito, vai ser o chefão. Vamos trabalhar para ele. Tommy! Chefão, hein? Olha, eu fico muito feliz por você. É. Que ótimo, parabéns. É. Pegamos eles! Oi, Jimmy, eu tava procurando por você, rapaz. Jimmy, eu posso falar com você num instante? Não, agora não. O que foi? Eu planejei o negócio todo, eu não recebi nada. Eles iam ficar no beco sem saída se não fosse por mim. Dane-se ele, eu quero meu dinheiro! Harry, eu quero meu dinheiro, já tô cheio. Esse patrãozinho irlandês, o que há? Dane-se ele, eu quero meu dinheiro! Tá, vai lá falar pra ele. Vai ficar de boca fechada ou não? Hã? Maury, você vai ter seu dinheiro. Mas você tem que parar de encher o saco. Olha pra mim, você ouviu? Olha pra mim, tá bom? No fim vai dar tudo certo. Harry. O quê? Garoto Harry, a gaita está chamando. Ah, meu querido, meio irlandês, meio italiano. Eu vou cantar com o sotaque italiano. E através do vale, descendo a montanha, eu vou descendo a montanha. Tem razão. E através do vale, eu vou descendo a montanha. Pude perceber pela primeira vez que o Jimmy era um cara nervoso. A mente dele ia em 8 direções diferentes ao mesmo tempo. Será que o Maury conta tudo pra mulher? Quem? O Maury? Foi quando eu percebi que o Jimmy ia matar o Maury. É assim que acontece. É o tempo que leva para um cara ser assassinado. Conhece ele. É meio doido. Fala com todo mundo. Olha o comercial dele falando como um idiota. Ninguém ouve o que ele diz. Ninguém liga pra ele. Ele sempre falou demais. Faz ele vir aqui hoje à noite. Tá? Tá bem. Começa assim. Desculpe, pegou no seu olho. Claro que pegou no meu olho. Você não viu? Acertou bem o olho. Eu estava ganhando tempo. Eu sabia que ainda tinha até as 8 ou 9 horas para convencer o Jimmy a matar o Maury. Mas nesse meio tempo, pelo que o Jimmy sabia, eu estava cumprindo o combinado. Vocês estão rindo? Mas é sério, foram 30 testemunhas. Eu matei aquele filho da mãe, aquele safado. Ou eu fui andando, peguei a cabeça dele, bati com ela na parede. Aí, de repente, o Jimmy catuca assim. Olha, esse cara é perigoso. Ah, é perigoso? Então deixa ele comigo. Aí ele disse assim. Safado! O que você vai fazer? Eu voei pra cima dele, peguei a cabeça dele e bati na parede. Bati com a cara dele na parede. Bati com toda a força. Ele ficou caído, desmaiado, ensanguentado. Olha, eu fiquei sem ar. Trabalhei tanto que fiquei sem ar. Minha roupa tá toda suja de sangue. Tô falando. Sobre hoje à noite. Deixa pra lá, esquece. Rindo o tempo todo pra mim, eu não queria. Eu tirei um peso da consciência. Coitado. Ele nunca soube o quanto esteve próximo de ser assassinado. Mesmo se tivesse contado, ele não acreditaria. Ele é mau! Jimmy, posso falar com você? Sabe que você é um chato. Eu sei. Você é muito chato. Quer conversar agora, é? Por favor. Tudo bem, vamos conversar. Vamos resolver logo isso. Tudo bem. Eu nunca vi um cara mais chato que você na minha vida. É, quem te ama mais do que eu? O que você acha? Eu faço qualquer cara? Coisa por você. Você é parar de encher o meu saco, né? Vamos, vamos tomar um café. Você quer ir até um bar? Olha, eu tenho um bar do outro lado. É, onde é que é? É Rockaway Boulevard. Ah, Boulevard, tudo bem. Ele fica aberto 24 horas. Eles têm docinhos lá? Eles têm tudo lá. Vou pegar uns docinhos pra Bela, eu vou levar pra casa. Ah, você sabe quantos pontos conseguimos lá em Boston? Eu não soube, não. Ah, foi incrível. O Núzio fez... Pensei que ele não fosse calar a boca. Que pé no saco. O que, que a gente faz com ele? Livre-se dele, esquarteja e livre-se do carro. Me avisem quando terminarem. Tá. Frank, vamos cortejar ele. Tudo bem, vamos lá. Onde é que você vai? Onde é que você vai? Ô, seu filho da mãe. Ah, eu pensei que você disse pra gente cortejar ele. Isso lá no Charlie, aqui, né? Charlie. É que é. O que você tá fazendo aí? Anda, vambora, rapaz. O carro tá frio, você não tá vendo que o carro tá frio? Eu acho melhor deixar ele dirigir. Você tá esperando o quê? Deixa eu pensar, deixa eu pensar, deixa eu pensar. Vamos embora daqui pra que esquentar. Se manda. Droga de carro. Quem é? Por favor, é a Bel. Abre, é a Bel. Por favor, o Morris não foi pra casa. Ele sumiu. Eu sei que aconteceu alguma coisa. Está tudo bem, vai dar tudo certo. Ele sumiu. Eu sei que aconteceu alguma coisa. Talvez tenha bebido demais e dormido em outro lugar. Eu procuro ele de manhã. Em 27 anos, ele nunca passou a noite fora de casa sem ligar. Eu sei que aconteceu alguma coisa e eu sei que você sabe. Bel, eu vou lá em cima trocar de roupa. Eu vou te levar em casa e vou procurar ele. Me levar em casa? Eu já estive em casa. Fiquei no telefone, já liguei pra todo mundo. Nada do Morris. Droga! O que você quer que eu diga pra Bel? O que eu quero? Diz que ele fugiu com uma garota. Tá interessado? Olha só. Não, não mexa com eles. Ah, eu faço isso o tempo inteiro. Eu encho o saco deles. Nem dê satisfação a eles, esses imbecis. Acorda aí, vamos dar um passeio, pessoal. Mais tarde a gente se vê. Tá, a gente se vê mais tarde. Até logo. Estava cortando cada ligação entre ele e o roubo, mas isso não tinha nada a ver comigo. Eu dei uma informação para o Jimmy e ele me deu um dinheiro para o Natal. Daí em diante, eu fiquei de boca fechada. Eu conheci o Jimmy. Ele tinha grana. Era dele. Eu sei que ele deu uma grana para o Polly, mas foi só isso. Ele ficou doente por ter que dar dinheiro para os caras que tinham roubado. Ele preferia matá-los. Afinal, eu não ligava. Eu não estava pedindo nada. E além disso, o Jimmy estava ganhando dinheiro comigo através das minhas conexões em Pittsburgh. Mesmo assim, meses depois do roubo, ainda estavam achando corpos espalhados. Acharam o Carbone no caminhão frigorífico, ele estava tão duro que levou 2 dias para descongelá-lo para a autópsia. Eu nunca tinha visto o Jimmy tão feliz. Ele era uma criança. O dinheiro entrava através do pessoal de Pittsburgh e depois do roubo da Lufthansa, as coisas começaram a acalmar. Mas a razão por que o Jimmy estava tão feliz naquela manhã era porque era o dia em que o Tommy seria aceito. O Jimmy estava tão nervoso que parecia que era com ele. Ele deve ter ligado umas 4 vezes para a casa do Tommy. Eles combinaram um sinal para ele saber no minuto em que a cerimônia tivesse terminado. Mãe, cadê você? Eu estou aqui. Ah, Vai ficar em casa? Em casa? Eu tô de saída, já demorei muito. É isso mesmo. Ah, deixa eu olhar você. Você está um amor, está lindo. Ah. Escuta, meu filho, meus parabéns. Tenha cuidado, tenha sorte. Te amo. Não pinte mais quadros religiosos, hein? Querido, tenha cuidado. Tá vai bom. Com Deus. Pode deixar. Sabe, nós sempre nos chamamos de bons companheiros. Como se a gente dissesse para alguém, você vai gostar desse cara. Ele é legal, é um bom companheiro, ele é um de nós. Entendeu? Éramos bons companheiros, gangsters. É bom ligar para ele. Mas o Jim e eu não podíamos ser aceitos porque tínhamos sangue irlandês. E nem importava que a minha mãe fosse siciliana. Para ser um membro da máfia, você tem que ser 100% italiano para eles poderem investigar seus parentes lá na Itália. É a maior honra que podem lhe dar. Isso quer dizer que você pertence a uma família, a um grupo. Isso quer dizer que ninguém pode mexer com você. E também quer dizer que você pode mexer com qualquer um, contanto que não seja um membro também. É como uma licença para roubar. É uma licença para fazer qualquer coisa. Boa fortuna, Tom. Ah, obrigado. Há quantos anos você foi assim? Ah, sou dos velhos tempos. Há 30 anos. 30 anos? É. Isso traz muita lembrança. E como? A Montanha Pike era um montinho na época, né? O Jim entendia que, com o Tommy sendo aceito, era como se todos nós estivéssemos sendo aceitos. Agora nós teríamos um dos nossos como membro. Alô? Alô? Quem é? Aqui é o Vini, Jim. Vini, o que houve? Bom, nós tivemos... Deu tudo certo? É, tivemos um probleminha. Nós fizemos o que podíamos. Como assim? Ah, você entende. Ele já era. E não pudemos fazer nada, é isso. Como assim? O que houve? Ah, ele já era. Ele já era. É isso. Droga! Ai, filho da mãe. Eu não acredito nisso, eu não acredito. O que foi? Mataram ele, mataram ele. Ah, droga. Desgraçados. Filhos da mãe. Vingança por Billy Betts e um monte de outras coisas. Tudo certo. E não tinha nada que pudéssemos fazer. O Betts era um homem de honra e o Tommy não. E tínhamos que calar e engolir isso. Era lá entre os italianos, era uma coisa deles. Atiraram no rosto do Tommy e a mãe dele não pôde deixar o caixão aberto no velório. Domingo, 11 de maio de 1980, 6h55 da manhã. Ficar ocupado o dia inteiro. Eu tinha que entregar umas armas na casa do Jimmy, que encaixassem nos silenciadores que ele tinha. Tinha que pegar meu irmão no hospital e levá-lo para minha casa para jantar. E tinha que pegar drogas de Pittsburgh para Lois levar de avião para os clientes perto de Atlanta. De cara eu vi que ele não ia querer. Eu sabia que não ia recuperar minha grana. Eu só comprei as armas porque ele queria e agora ele não queria mais. O que você está querendo? Que eu pague essa porcaria, é? Eu não vou pagar essa bosta, não. Não vou pagar mesmo. Eu não disse uma palavra. O Jim estava tão chateado que nem me deu até logo. E vê se para com as drogas. Estão acabando com você. Entendeu isso? Oito e cinco da manhã. Eu sabia que o pessoal de Pittsburgh estava sempre querendo armas, e já que eu ia lá no fim da tarde para pegar mercadoria, eu tinha certeza de que eu ia recuperar a minha grana. Oito e quarenta e cinco da manhã. Quando eu finalmente cheguei no hospital para pegar o Michael, espera, o médico dele queria que eu ficasse lá. O quê? Ah, não, não foi nada. Eu quase sofri um acidente agora quando vinha para cá e fiquei numa festa a noite inteira, mas eu... Contei sobre o acidente e disse que tinha ficado numa festa a noite inteira. Eu gostaria. Eu tô bem. Por favor. Vem! Tá bom. Ele ficou com pena de mim, me deu 10 miligramas de Valium e me mandou para casa. O meu plano era largar meu irmão em casa e pegar a Karen. Eu tenho uma porção de coisas pra fazer, tá? Tá bom. Olha lá, Michael, tá vendo aquele helicóptero ali, ó? Tá vendo ali? Tô vendo. Tá vendo ali na nossa frente? Ah, já vi. Ali, ó. Eu acho que ele tá me seguindo há um tempão. Para com isso, cara. Tá maluco? Ah, eu tô falando sério. Eu não sei o que que é. É a terceira vez que eu vejo. Eu fui ao hospital, eu peguei você, eu tive que parar em um lugar, eu parei mais duas vezes e toda hora eu vejo ele. Eu já rodei a cidade toda e vejo ele o tempo inteiro. O Michael, 11h30 da manhã. Fininho, hein? Fino, tá, tá bom. Olha, eu tô de olho em vocês também, hein? Vocês duas aí, eu tô de olho em você, Judy Rudd. Eu quero era tudo o prato bem preferido mesmo, do Michael. Hein? Eu estava fazendo uma massa com um molho de carne e queria assar umas pimentas no fogo, ia botar umas vagens com azeite e alho e eu tinha umas belas costeletas que iam cair muito bem que eu ia fritar antes do jantar como aperitivo. Eu estava em casa uma hora, o meu plano era começar o jantar cedo para Karen e eu vendermos as armas que o Jimmy não quis e aí pegar a mercadoria para Lois levar para Atlanta mais tarde naquela noite. Quem foi que picotou o tomate aqui, hein? Eu fiquei olhando pela janela e vi que o helicóptero tinha sumido. Karen! Tô indo. Michael, você fica de olho no molho. Vocês ficam com tá, seu tio, Michael. Tudo bem, deixa comigo. Aí eu pedi pro meu irmão Michael para cuidar do molho e sair com a Karen. Eu ligo se for demorar mais de 2 horas, tá bem? Meu Deus. Eu estou vendo. Eu estou vendo. Está ali, eu estou vendo. Mas que droga! Viu, é ele. Olha, a gente tem que ir pra casa da sua mãe agora. Que estranho. Viu? Te falei? Eu concordo, é estranho, mas... não é o fim do mundo. Vamos para casa da sua mãe. Karen! Vai lá dentro e diz pra sua mãe não mexer em nada fora da casa. Nada, tá bom? Você não podia ter ido pra casa da sua mãe? Tinha que vir pra cá? Everything gonna be all right this morning. Compras. Não, eu não tô maluco. Ele tá me seguindo a manhã inteira. Eu tô dizendo pra você. Ótimo, ótimo. Acho que eu tô paranoico. Devia levar um helicóptero até ele. Aí a gente ia ver se eu tô paranoico. Sandra, vamos entrar. 1h30 da tarde. É, sumiu. Não tô ouvindo mais nada. Vamos voltar pra sua mãe. Três e meia da tarde. Boas? Uma beleza, são ótimas, ótimas. Eu não disse que estava paranoico. Karen, eu não disse que estava paranoico. É, eu preciso cheirar. Eu vou te mostrar o helicóptero. Não, tá vamos, tudo bem. Eu vou te mostrar o helicóptero. Não, tá tudo bem, eu já vi helicóptero demais pra um dia só. Obrigado. Meu plano era chegar em casa e preparar um embrulho para Lois levar na viagem. E eu também tinha que ir na casa da Sandy injetar quinina na droga. Ah, droga. E também eu sabia que a Sandy ia encher o meu saco. E eu tinha que aprontar o jantar em casa e tinha que preparar a Lois para viajar. É a Sandy. O que é que ela quer? Ela é um pé no saco. Alô? Quando é que você vem, hein? Eu vou chegar em uma hora. Você vai passar a noite, né? Não, não posso. Meu irmão tá lá em casa. Oh, Para. Depois a gente conversa, tá bom? Tchau. Não acredito. Alô? Sou eu, tá pronta? Tô. Escuta, diz pro Michael não deixar o molho engrossar. O Henry disse pra não deixar o molho engrossar. Eu tô mexendo. Sabe o que fazer? Já sei. Não responde assim. Isso é importante. E quando você for ligar, liga fora da casa. Tá entendendo? Você ouviu? Liga de outro telefone. É sério. Gente, você deve achar que eu sou uma idiota. Por que está me irritando? Eu sei o que fazer. Ô, sua besta, então vê se faz isso. É sério. Às vezes você é um sapo. Faz o que eu tô mandando. Tudo bem. São inacreditáveis. Todas elas. Todas as mulheres da minha vida. Todas elas. O que ele disse? Nada. E o que ela fez depois de desligar? Depois de tudo que eu disse pra ela? Depois de falar daquele jeito comigo, ela pegou o telefone e ligou da minha casa. Se tivesse alguém escutando, eles saberiam de tudo. Saberiam que o embrulho ia sair da minha casa e até teriam a hora e o número do voo graças a ela. Oi, Lois. Lois? Que? 6:30 da noite. Logo que cheguei em casa, eu comecei a cozinhar. Eu tinha umas horas até o voo da Lois. Pedi pro meu irmão pra ficar de olho no forno. Coitado, o dia inteiro ele ficou olhando helicópteros e molho de tomate. Eu tinha que ir até a casa da Sandy, misturar a droga e aí voltar pro molho da carne. 8:30 da noite. Você acha que pode vir aqui, deitar comigo e ir embora? Hã? O que que é? Tem lugar melhor pra ir, né? Não fala assim. Que é isso? Que é? Hein? Para. Não faz assim. Você acredita em mim? Hein? Acredita? Acredita em mim? Esse aí é o último? É. Mentiroso, filho da mãe, eu te odeio! Primeiro você tira... 10:45 da noite. Já tirei. Isso, agora mergulha no refrigerante. Pronto. E agora? Por favor, eu já pedi pra não dar agora a nossa comida pro cachorro. Olha. Eu já pedi isso mais de 1000 vezes. Ué, o que que tem? Mãe, ele é um membro da família, não é? Não tem que dar nada. Ora. Olha só como é que fica. Tenho que ir em casa. Como assim tem que ir pra casa? Eu tô carregando esse negócio o dia inteiro. A gente tem que prender isso na sua perna. A gente tem que ir logo. Eu tenho que ir em casa pegar meu chapéu. Esquece a droga do chapéu. Você tá brincando comigo? Eu vou ter que ir até Rockaway só porque você quer o seu chapéu? Eu preciso dele. Eu tenho que pegá-lo. É meu chapéu da sorte. Eu não pego avião sem ele. Lois, você sabe no que você tá envolvida? Eu não ligo. Eu preciso do meu chapéu. Eu não pego avião sem ele. Droga! O que eu podia fazer se ele insistia em ir em casa pegar a droga do chapéu? O negócio tá aqui. Eu tenho eu botei que um embrulho na cozinha e fui levá-lo em casa. Chapéu? Relaxa, tá legal? Essa babaquice toda por causa do chapéu. Que é isso? Polícia, parado! Não se mexa, seu filho da mãe! Ou eu estouro a sua cabeça! Desliga o carro devagar! Por um instante, eu achei que estava morto. Mas quando ouvi aquele barulho todo, eu sabia que era a polícia. Só a polícia fala desse jeito. Não se mexa! Se fossem gangsters, eu não teria ouvido nada. Eu já estaria morto. Michael! Traga a porta! Abram a porta, polícia! Abram a porta! Polícia! Vamos contar até três! Abram essa porta! Não queremos machucar ninguém! Um, dois, três! As consequências. Anda, fala pra mim! Quando foi a última vez que foi preso? Anda, idiota, estou falando com você. Você não quer me dizer nada? Você não tem que me dizer nada. Eu não dou a mínima. 25 anos, meu chapa. É o quanto vai pegar. E vamos ver se você vai se tornar um bom rapaz. O dia inteiro eu achei que o pessoal do helicóptero era da polícia local por causa do roubo do aeroporto. Mas eles eram da narcótica. Estavam me vigiando há um mês. Escuta telefônica, vigilância, tudo. Tudo bem, pessoal? Seus amigos estão aqui. Você não quer falar comigo? Vai ter um problema para a noite toda. Eu vou ficar colado em você. Cada uma das acusações dá 25 anos no estado de Nova York. 25 longos anos, cara. Isso vai virar a sua cabeça. Jerry, o que é isso? Foram fazer compras? É O que vamos fazer? Um bolo? Vamos fazer um bolo para mim também? Tem alguma coisa boa aí ou não, Jerry? É coca? Tchau, otário. A gente se vê na cadeia, trouxa. Eu falei com o Jimmy. Ele me ofereceu dinheiro. Ele só quer saber o que está acontecendo. Ele só quer falar com você. Dane-se o Jimmy e o dinheiro dele. Eu te disse que eu tenho que sair daqui e consertar tudo com o Polly. Senão eu estou morto, Karen. Então acho melhor ficar aqui. Karen, eles podem me pegar aqui tão fácil quanto lá fora. Talvez até mais fácil. Eles têm medo que eu entregue todo mundo. As pessoas já estão se afastando de mim. Eu estou morto aqui dentro. Você tem que me tirar. Karen finalmente convenceu a mãe dela a dar a casa como garantia da minha fiança e eu saí. Eu lembro da sensação de que ia ser morto ao sair da cadeia. Eu sabia que o Polly ainda estava chateado comigo e ele tem a cabeça quente. E eu estava preocupado com o Jimmy. O Jimmy sabia que se o Polly descobrisse que ele era meu sócio nas drogas, o Polly matava o Jimmy antes mesmo do que eu. Essa era a pior hora. Eu não me sentia seguro até chegar em casa. Karen! Agora, Karen. O meu plano era ficar vivo até vender a droga que a polícia Karen, não achou e desaparecer por um tempo até eu ajeitar as coisas. Onde é que tá? Karen! Merda! Cadê a droga que eu deixei aqui, cara? Eu joguei na privada. Você o quê? O que, que era pra eu fazer? Eles estavam invadindo. Karen, aquilo valia 60 mil dólares! Eu preciso do dinheiro, é tudo que nós temos! O que, que era pra eu fazer? Karen, eles tinham mandado de busca, estava em toda era parte. Era todo o dinheiro que nós tínhamos, Karen. Eu estava contando com ele. Por que, que você fez isso? Eu tive Karen, que fazer que... isso. Eles iam encontrar. A droga, Karen. Eles não iam eles encontrar, iam encontrar nada. Sim, eu juro que eles iam encontrar. Eu tenho certeza. Eles iam encontrar, eu juro. Por que, que você fez isso, Karen? Por quê? Eu tive que fazer. Por que, que você fez isso? Eu tive que fazer. Ah, meu Deus. Ah, oh, meu Deus. Harry. Não. Não. Não. Não. Não. Oh, meu Deus. Harry. Polly, desculpe. Eu não sei mais o que dizer. Eu sei que eu estraguei tudo. Estragou tudo, sim. Olha, mas eu tô legal agora. Pode acreditar em mim, Polly. Eu tô limpo pelas minhas filhas. Eu tô. Você me olhou nos olhos e mentiu. Você me tratou como um idiota. Como se eu não existisse. Polly, depois do que você disse, eu não podia vir até você. Eu estava envergonhado. Como eu estou agora. Mas eu não tenho mais a quem recorrer, Polly. Você é tudo que eu tenho e eu preciso mesmo da sua ajuda. Mesmo. Pode pegar. E agora eu viro as costas. Tá. 3.200 dólares. Foi o que ele me deu. 3.200 dólares por uma vida inteira. Não dava nem para pagar o caixão. Temos que ir embora. E eu não quero. E eu não quero fugir. O que, que eu tenho que fazer? Pegar umas coisas e largar tudo? Me esconder? Eu não quero fazer isso, Harry. É isso que você quer? Karen, se ficarmos aqui, estamos mortos. Entendeu? Estamos mortos. Eles têm razão. Você cheirou demais. Está totalmente paranoico. Obrigado. Como é que ele está? Estão enchendo o saco, é? Ele está bem. Ótimo. Já se recuperou. Ótimo, ótimo. Muito bom, muito bom. Bom ouvir isso. Ele contou que tipo de pergunta fizeram a ele? Jimmy, eu não sei. Quer dizer, eu estou com tanta coisa na cabeça, estou sem dinheiro. As garotas já são grandes para lerem os jornais. Diz a ele para me ligar, tá? E assim que falar com ele, ele tem que me ligar. Temos que trabalhar nesse negócio, é muito importante. Ele não sabe que eu vim encontrar você. Sabe como é que é? Ele está perturbado. Leva isso aqui, tem 2.000. Obrigada, Jimmy. Tudo bem, não se preocupe, vai dar tudo certo. Olha, eu tenho alguns vestidos. Se você quiser, pego alguns para você. Pega alguns. Hã? Para minha mãe. Pega. Não, não, não, não, não. Não estão aí, não. Estão logo ali na esquina. Eu botei numa loja lá da esquina. São roubados. Eu botei depois da esquina. Tudo bem? Vai, a gente se vê. Obrigada, Jimmy. Tá, tudo bem. Não se preocupe. Eu vou tentar. Não se preocupe. Vai em frente. É na esquina, não esqueça. Manda ele me ligar. É por aqui? É, é só ir em frente. Não, não. Vai, vai em frente. É bem na esquina. É, logo ali em frente. Pega aquela caixa. Eu pego isso aqui, você bota outro. Tá. Não, não, não é aí não. Vai em frente. É logo ali na frente. Não, Jimmy, eu tô com a criança. É bem aí. A minha mãe ficou com as crianças. Eu tenho que voltar. É logo ali na loja. Mais tarde eu volto. O que aconteceu? Karen. Nada. O que aconteceu? Eu só tive medo. Tá, tudo bem. Pegou as chaves? Peguei. O que aconteceu, Karen? Eu fiquei com medo, Harry. Tá, tá tudo bem. Tá bem? Tô. Se você faz parte do grupo, ninguém avisa que você vai ser assassinado. Não acontece desse jeito. Não há brigas ou discussões como nos filmes. Os seus carrascos chegam com sorrisos. Eles chegam como amigos. As pessoas que se importaram com você a vida inteira e que sempre pareciam estar ali quando você fraquejava e mais precisava da ajuda delas. Encontrei o Jimmy num lugar público que nós dois conhecíamos. Cheguei 15 minutos mais cedo e vi que o Jimmy já estava lá. Ele pegou uma mesa perto da janela para poder ver qualquer um que entrasse no restaurante. Ele queria ter certeza de que ninguém me seguiu. Ele estava nervoso. Não tinha comido nada. Um cafezinho, tá? Aparentemente, é claro, tudo parecia estar bem. Nós íamos discutir o meu processo. Mas eu percebi que o Jimmy queria sentir se eu ia entregá-lo para salvar meu pescoço. Eu vivo dizendo a você para não falar no telefone, não é? Agora compreende, hã? Tudo bem, eu acho que tem uma boa chance de se livrar do processo. É. Bom, conhece aquele garoto? Da cidade, de quem eu falei? O que eu falei? Ele acabou abrindo o bico logo que foi preso, entregou todo mundo, entregou vocês todos. Eu sei onde é que ele está se escondendo, eu sei. Entendeu? Teria problemas em sair com o Anthony de férias para cuidar disso? Claro que não. Seja discreto. Tá? O Jimmy nunca tinha me pedido para apagar alguém antes. Mas agora ele estava me pedindo para ir para a Flórida e matar o Anthony. Foi quando eu percebi que eu nunca voltaria vivo da Flórida. Aqui está. Eu quero panqueca e batata frita. É pra já. Tá, mas seja lá pra onde for, eu já pedi uma vez, vou pedir de novo. Eu não quero ir pra nenhum lugar frio. Você não tem escolha nesse assunto. Ed, olha, seja lá quem controle isso, sem lugares frios, tá? Faz isso por mim, eu tô tentando... Ele tem bronquite, é por isso. Bom, se ele tem bronquite mesmo, vamos levar isso em consideração. É, eu tenho bronquite mesmo, eu queria ir pra um lugar que não fosse frio. Tudo se bem, puder fazer eu isso, posso fazer algumas perguntas. E os meus pais? O que tem eles? Vou poder vê-los, vou poder falar com eles, quer dizer... Eu vou poder ter algum tipo de contato com eles? Não. Não. Mas não, veja bem, isso não significa... Espera aí. Está me dizendo que... Deus me livre, se acontecer alguma coisa aos meus pais e ficarem doentes, eu não vou poder visitá-los? Acho que dá para arranjar alguma coisa. Se adoecerem, se houver uma soma extraordinária de circunstâncias, talvez possamos arranjar alguma coisa. Eu não posso, Henry, eu não posso. Eu não posso largar os meus pais. Espera aí, Karen, eu já te disse antes, você... Olha, eu não vou fazer isso, a não ser que você e as crianças venham comigo. Eu não vou fazer isso sem você, tá? Então, você faz o que quiser, mas... É isso. Você quer o Henry, não a mim, não é? Exato. E eu não estou nem aí se você for ou não. Se isso vai fazer dele uma testemunha melhor e feliz, eu gostaria que fosse com ele. Querem o Henry, não querem a mim. Mas Henry vai estar no programa de proteção a testemunhas. Não chegarão a ele. O único jeito de chegarem até ele é chegando a você. Ou chegando às crianças. Se ele entrar no programa, pode esquecer, estará em grande perigo. Eu acho Mas que você entende isso. Mas eu não sei de nada. Como não sabe de nada, não vá bancar a inocente, Karen. Eu escutei o que gravaram. Eu ouvi você no telefone. Está falando sobre cocaína. De conversa em conversa, você está falando com Henry ao telefone. Mas não interessa, porque se ele for para a cadeia ou se ele ficar solto e se livrar do processo, é um homem morto. Ele sabe disso e você também. Mas e as crianças? A escola das crianças? Elas são deixadas de lado? O que acontece com elas? Por que seriam deixadas de lado? Elas vão para uma outra comunidade. O que acontece, Karen, é que somos basicamente a sua única salvação. Vamos salvar sua vida, vamos salvar a vida dele e vamos deixá-lo ser preso. Sr. Hill, hoje de manhã o senhor contou aos membros deste júri... Era fácil para todos nós desaparecer. Minha casa estava no nome da minha sogra, meus carros no nome da minha mulher, meu cartão do seguro social e a carteira de motorista eram falsos, eu nunca votei, nunca paguei impostos, minha certidão de nascimento e minha folha corrida eram as únicas coisas que mostravam que eu estava vivo. O senhor o vê aqui neste tribunal hoje? Vejo. Quer, por favor, apontá-lo para os membros do júri? Meritíssimo, por favor, faça constar que o Sr. Hill identificou o acusado, James Conway. Sr. Hill também conheceu um homem com o nome de Paul Cicero. Conheci. O senhor o vê nesse tribunal hoje? Vejo. Pode apontá-lo para os membros do júri? Meritíssimo, faça constar que o Sr. Hill identificou o acusado, Paul Cicero. Meritíssimo, eu tenho um documento que eu gostaria de marcar... A pior coisa para mim foi largar aquela vida. Eu ainda amo aquela vida. Éramos tratados como astros de cinema com músculos. Tínhamos tudo, era só pedir. Nossas mulheres, mães, filhos, todo mundo aproveitou. Eu tinha sacos de papel cheios de joias escondidos na cozinha. Eu tinha um açucareiro cheio de cocaína do lado da cama. E chamam essas pessoas de ratos porque um rato faz qualquer coisa para sobreviver. Protesto, meritíssimo. Eu não sei nada sobre ser um rato. Seu Rio, o senhor sabe tudo sobre ser um rato. Protesto, meritíssimo. Em vista da violência... Se eu quisesse uma coisa, era só dar um telefonema. Carros, as chaves de vários apartamentos por toda a cidade. Eu apostava 20, 30 mil no fim de semana e gastava o que ganhava numa semana ou ia nos agiotas para pagar as apostas. Não importava. Nada importava. Quando eu estava duro, eu saía e roubava mais. Controlávamos tudo. Nós comprávamos policiais, comprávamos advogados, comprávamos juízes. Todo mundo aceitava suborno. Estava tudo à nossa mão. E agora acabou tudo. Essa é a pior parte. Hoje é tudo diferente. Não existe mais ação. Eu tenho que esperar, como todo mundo. Nem consigo comida decente. Logo que eu cheguei aqui, pedi espaguete à marinara, veio talharim com ketchup. Eu sou um João Ninguém. Vou ter que viver o resto da vida como um idiota. Henry Hill ainda está no programa de proteção a testemunhas. Em 87, foi preso em Seattle por usar drogas e condenado a uma pena de 5 anos. Desde 87, ele não usa mais drogas. Em 1989, Henry e Karen Hill se separaram depois de 25 anos de casamento. Paul Cicero morreu em 88 na prisão federal de Fort Worth de insuficiência respiratória. Estava com 73 anos. Jimmy Conway está cumprindo uma pena de 20 anos por assassinato em uma prisão do estado de Nova York. Não terá condicional até o ano 2004, quando estará com 78 anos.